Olá, ouvintes e ouvintas do TPM Cash. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto extremamente polêmico. Vamos ouvi-los! É, foi sincronizado, gente. Vocês não têm noção. Tudo Combinaram certinho. antes. Combinado. A gente vai falar sobre tabus e vai acabar entrando na parte de estereótipos, da quebra dos tabus, né? Então o negócio hoje vai ser tenso. Vai ser National Geographic hoje, Sim, gente. e a gente Vai. vai botar a cara no sol e vai ser foda. Estamos prontos para ser instigados. É, o mimimi será grande, então por isso nós estamos protegidas pela, sei lá, por Deus. Então, Frodinho. Frodinho cabeçou nessa porra. No caso, Odin, a Freia. a gente vai Odin, plantar Freia, feira. Tupã, Ártemis. Estamos sendo protegidos por deuses de todas as culturas. No caso, Se mas no tiver caso, mimimi. esse cast a gente já vai plantar a treta, regar a treta e esperar a treta crescer. Adoro. Nossa. E a gente tá apontando Deus ainda no meio. Eita, Lili. É isso aí. Hoje, então, para falar sobre esse tema polêmico, estou aqui com as mulheres de fibra deste programa, deste podcast, para poder falar um negócio que vai ser louco. Estamos aqui só com veteranas. Faltou a Luanda só, porque ela teve problema com energia. Problemas Mas, técnicos. problemas técnicos, alguns probleminhas técnicos. Mas então estão aqui comigo a Tati, Hello, people! Vamos botar fogo nessa porra. a Bela tá aqui também. Também tá aqui. Oi. E ela tá quase pra ganhar bebê. E vocês não... É. A gente é muito louco de trazer uma mulher grávida que tá nos últimos meses. Tipo, últimos meses não, no último mês. De É no último gravidez pra mês. fazer um debate louco desse, né? Mas beleza. Não, relaxa, Né? tô confortável aqui. A Grok tá aqui também. E Olá. a. E a Célia, que tá aqui diretamente do Pará. Sempre gosto de falar que é a Célia, verdade. Viu, deixa eu te perguntar um negócio, como é que tá o calor aí? Nossa, Então, eu tô suando feito uma galinha aqui agora. Galinha sua, que Galinha horror! sua? Claro, porque não sou é porco. Vai só falar, eu estou suando feito porco, mas porco não sou. Meu Deus. Nossa, eu achava que porco suava. Não, Mas, enfim. eu também. Mas Agora enfim, o tabu é quebrado. sobre isso, né? Galinha suar ou porco. Quem liga pra galinha, gente? Tá, o assunto do Pará é que a Chimbinha separou do Joelma. Gente, Calypso está dividido ao meio. Isso que importa no Pará. Mentira. A lua não trai ninguém, quem trai são os humanos. Olha aí. Joelma. Olha. Bonito. Poeta. Que paia, mano. Ai, depois dessa poesia, né? A gente vai falar agora sobre o cast, mas porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, lembra aí dessa vez? E aí? Eu fiquei quieta. A gente vai entrar nesse assunto polêmico depois dos nossos recadinhos. Vai daí, Pamela, separa para nós. Para começar este assunto polêmico, é importante a gente definir alguns termos, né? Discutir o significado das palavras, porque para deixar o mimimi de lado, essas definições aqui que a gente vai falar são tiradas do dicionário, são fontes confiáveis, não é a Wikipédia, Já ia são falar dados isso. coesos. Então, antes que vocês. Bibliotecária aprova. Olha aí, ó, A a gente tem o diferença. selo da Tati para poder usar, falar. Então, você, para evitar mimimi, a gente está usando fontes confiáveis. Então, eu vou começar definindo o que é tabu. Segundo o dicionário Michaelis, você pode acessar pelo site michaelis.uol.com.br, a gente não é A gente não nada. tá ganhando nada Paga para fazer nada. propaganda. Mas é para Ainda. você que tá pensando em digitar, tá coçando o dedinho para digitar já. Para você ir lá Michaelis paga pesquisar. nós. Para você ler. Então lá. Tabu. O que é tabu? Segundo o dicionário, o tabu é uma instituição religiosa ou mágica que atribui a uma pessoa ou coisa caráter sagrado, interdizendo qualquer contato com elas. E o tabu, tem lá ainda no significado, que é a própria pessoa ou a coisa sagrada também é tabu. Então não é só o ato de você endeusar ou de tornar sagrado. A coisa também é tabu. Então antes que comece o mimimi. O tabu também se caracteriza o que é proibido, qualquer coisa que se proíbe supersticiosamente por ignorância ou hipocrisia. Então, definimos tabu. Muito esse último, hein? Senti apontada, ó. Então, assim, né, a gente vai falar aqui sobre tabus, estereótipos. Então, tá definido o que é tabu, então a gente já pode usar esta palavra livremente. Tem alguns outros termos que pode ser que a gente utilize no cast, que eu acho que é bom a gente definir e discutir também. Que seriam misoginia, filoginia, misandria e... que mais? Acho que são esses, né? Vocês têm mais um? É, que as pessoas confundem, machismo. Né? Feminismo. as pessoas... Acho muito importante. Vamos pontuar a diferença, assim, certinho agora. Que é assim, ó. As pessoas confundem felismo, misandria e feminismo. Boa. Que são coisas... diferente, hein? Que, assim, o que eu sei, eu não vou citar a fonte de dicionário, tá? Porque eu não peguei. Mas, assim, o que eu sei, se você quiser saber também, pode procurar na sua fonte confiável aí, que eu tenho quase certeza que vai bater. Que é assim, ó, feminismo luta por direitos iguais entre homens e mulheres, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Igualdade de gênero e tal. Misandria, que é as mulheres, tal, comportamento misândrico, é você ter aversão, ódio ao homem e tal. Isso é misandria. Exato. Misoginia é quando o homem tem aversão à mulher e tal, e é inferior, a escrota, tem ódio. Então as pessoas confundem a misandria, né, que é a mulher que tem ódio do homem, com feminismo. E o femismo, né, sem o ni, o femismo, não tá, eu acredito que não esteja no dicionário formal, mas o que eu sei é que ele sim é o inverso do machismo. É o femismo, não o feminismo. Olha sim, aí, né? Ó. As pessoas confundem. Viu? Né? Viu? Elas colocam... Feminismo mas é o movimento, né? O feminismo. É, o movimento social, político e tal. Sim. E as pessoas confundem muito misandria, femismo, e coloca tudo no mesmo saco. E, feminista, feminazi. E chama de feminazi. Feminazi também é um termo que também não existe no dicionário. Exato. E que eles usam pra definir essas mulheres que têm pensamento misândrico. Feminazi é o estereótipo, né? Sim, também é um estereótipo. Então, assim, o feminismo em si, ele tá mais ligado à filoginia, que seria o pensamento de que a teoria é uma teoria que diz que os homens e as mulheres são iguais intelectualmente. Sim, não estamos falando de biologia, não estamos falando de força, nem a gente tá falando de vida social ali, de vida social. Sim. É todo mundo igual perante a lei, direito, dever. É isso. Economicamente, blá blá isso. blá. E um ponto aqui que a gente tem que deixar bem claro, antes que venham com mimimi também, que a gente vai deixar muitas coisas claras e vamos deixar algumas passar também, porque ninguém é perfeito. Mas a pessoa que é misândrica não pode ser considerada que ela é sapata, sabe? A mulher que é casada com um homem, ela pode ter ódio de outros homens, sabe? E da mesma forma que o contrário. Não quer dizer que são todos misóginos que são gays. Então, não venham falar que a gente estava discriminando os nossos amiguinhos. E outra também, gente, o cast, ele vai ter o quê? No máximo, eu acho que umas 2 horas, sei lá. Não vai ter 7, 10, 15 horas. Então não dá pra falar de tudo. Então se passar, se quiser pontuar, mandar um e-mail. Legal, mas vocês não falaram da tribo lésbica da África que... Então, gente, desculpa. Não dá pra falar de tudo, entendeu? Exato. Foda. A gente vai dar um geralzão, Até né? mais pra frente a gente tem um projeto de fazer sobre feminismo e falando especificamente, etc. Sim. É claro. Tem alguns temas que a gente vai querer pegar pra gravar próximos programas pra aprofundar muito nele, porque são temas assim que a gente vai falar isso daqui porque a gente tá colocando na cabeça que vocês vão entender esses tabus que a gente tá querendo quebrar, mesmo a gente falando eles assim, limitado. A gente tá confiando em vocês. Olha então, aí. É porque a gente vai falar de estereótipos, e estereótipos não é uma coisa exclusiva pras mulheres. Isso atinge os homens também, atinge pessoas que são machistas, pessoas que são feministas, pessoas que são... O estereótipo, ele não tá ligado exatamente a movimentos sociais. Independente de ser machista, independente de ser feminista, independente de ser entre aspas, muitas aspas, feminazes e etc. Não importa. Exato. Estereótipo tá aí e ele ele julga todo mundo. Então a gente vai falar um pouco mais disso, especificando os assuntos. Nós somos um estereótipo, né? TPM Cast é um estereótipo. Exato. Vou fazer um podcast depois falando sobre cada definição desses gêneros, assim, seria legal. É, meu. Também acho. Porque é muito bom pra explicar, tipo, minuciosamente cada um. E pra não ter ninguém ter dúvida e ninguém sair falando merda. É. Claro. Lembrando que aqui o que a gente for falar são coisas que nós estudamos e principalmente a nossa opinião. Com certeza. Sim. Ah, e lembrando também que esse tipo de cast, esse tipo de conversa é importante para que isso seja remexido na sociedade. Eu acho que a aceitação, o comodismo é uma das coisas que mais matam a sociedade e as pessoas na nossa sociedade moderna. E se a gente não conversar sobre isso, se a gente não remexer esse tipo de coisa, não trazer essas questões à tona, para que elas sejam sim discutidas e que para essas situações não mudarem, aí a gente já pode desistir de tudo e manda a bomba lá gigante, alguém perto do botão vermelho, porque aí a gente pode desistir da humanidade. Eu acho que, né, aqui a gente não tá querendo levantar polêmica, a gente tá querendo levantar questões relevantes pra nossa sociedade, pra que levantar ela não fique... discussões, né? Exato. Levantar discussões. O povo porque acha que conversando que vai, né, pra frente essa porra. Sim. É, o pessoal acha assim, ai, mas tá fazendo cast só porque é um tema que, ai, tá polêmica, vai trazer audiência e tal. Gente, é muito mais do que isso, é trazer uma discussão que é relevante pra convivência em sociedade. Sim. Gente, vocês não têm nem ideia de como que surgiu reflexão. Esse tema. Uhum. É, gente, é refletir. Não é, ai, causar polêmica por causar, pôr fogo no circo. Não, meu, é trazer um questionamento mesmo. Tipo, eu vou plantar uma a gente com esse cast vai plantar uma semente ali na sua cabeça, que você vai ter que regar e plantar e procurar saber mais. A gente tá plantando um interesse, sabe? Aí você que vai atrás e discute isso e leva em discussão pra faculdade, seu trabalho, pra sua casa. É isso que é, meu, é trazer o pensamento crítico, né, meu? Sim, a gente existe liberdade de expressão pra isso, pra gerar discussão e se chegar a conclusões juntas, né? Não é cada um chegar, falar, vomitar um monte de cagação de regra e simplesmente não dar espaço pra outra pessoa responder. Aqui tem o comentário, tem e-mail, a gente vai falar aqui o que a gente pensa, mas vocês estão livres pra falar o que vocês acharam a respeito, se vocês concordam, se vocês discordam, a gente quer gerar diálogo. É isso que a gente quer. Não tinha gente. A definição de polêmica disso, ela é até meio, sei lá, escusa, porque a gente tá tocando num tema, beleza, é a ferida da sociedade e tal, mas a gente tá tocando num tema que deveria ser discutido sempre. Que não devia ser polêmica, né? Exato, não deveria ser polêmica nenhuma. Sim. Exatamente. Aí o fato de ser polêmica é justamente por contrariar tantas opiniões, tantos achismos das pessoas sobre moral, ética, essas coisas, porque, cara, é complicado isso, porque tem muita gente que não concorda e tal, e acaba se tornando uma polêmica, mas polêmica, polêmica mesmo, esse assunto não é. Ele teria que ser um assunto completamente tratado com naturalidade, tipo, master, assim. Sim. Sim. Na verdade, eles não deveriam nem existir, né? Essas polêmicas. Com certeza. É verdade. Se existisse... Se existisse uma coisa chamada bom senso, e bom senso em todo mundo, a gente não ia precisar fazer esse tipo de programa, a gente não ia precisar ter movimento pra isso, movimento pra aquilo, movimento pra nada. É que nem o Febrini falou no ACC de homofobia, homossexualismo e tal, que ele falou assim, é um absurdo. Daqui a pouco vai ter que fazer um ACC de lugar pro velhinho no ônibus, sabe? É. Tipo, são coisas que não devia nem ter uma placa ali, gente. Pelo amor de Deus. Né? É verdade. Mas isso acontece porque a gente tá falando de ser humano. O ser humano, ele não aceita nada igualitário. Não sou comunista, caralho. Se tiver alguém falando, é comunista essa porra, essa garota. Não sou comunista. Eu estou falando que a gente não aceita que o outro seja igual a nós. E também não aceita que o outro seja diferente. Então, se você não aceita porra nenhuma, entendeu? Você tem que rever. É aquele negócio, tem que rever os teus conceitos. Porque se você não aceita, né? Se você não aceita o seu igual, se não aceita o seu diferente, você tem que sumir desse planeta. É por isso que eu não gosto de ser humano. Eu gosto de ser humano. Hã? What? humano é legal, né? Ser humano é legal. Vocês não entenderam? Ser humano. Oh my God. Eduardo, você preferia não entender. E agora, né, a gente vai tocar em um dos maiores tabus da sociedade, tanto para o homem como para a mulher, mas principalmente para a mulher, da virgindade atualmente, da mulher ser virgem, ou do sexo antes do casamento, que os dois andam juntos, né? Uhum. Uhum. E, verdade. E assim, existe uma polêmica enorme, existe uma rivalidade enorme, na verdade, entre esses dois, tipo, afinal, o sexo antes do casamento é ou não legal, é ou não pecado, porque envolve muito a religião, envolve muito, digamos, o bom senso, sabe? Porque, claro, a gente pega vários exemplos, assim, de coisas absurdas, sabe? De, sei lá, eu posso estar falando merda agora, mas meninas de 13 anos que poderiam estar brincando, coisa assim, e elas já têm um relacionamentos sexuais como se fossem adultas. Mas aí tem também aquele lado de jovens de 20 e poucos anos que ainda são virgens e também são julgadas por ainda serem virgens. Tipo, puta merda, é uma alienígena. É, nada tá bom. Se você, se você transa muito cedo, ai, nossa, você é uma promíscua, você não devia estar fazendo isso, você não tem idade pra isso, quando na verdade a idade da cabeça é totalmente relativa. Tá. Ou se você transa muito tarde, ai, nossa, mas você é uma santa, uma puritana. Não, nada tá bom. Então, assim, se você não transa, tá errado. Se você transa, tá errado também. É um saco. Uma das coisas que falam quando a menina não transa, assim, você é frígida? E pro cara, você é broxa? Né? Porque exatamente. É cobrado dos caras, né? Então, ou seu corpo não funciona, né? Porque não pode ter sido uma decisão sua. Teu corpo não funciona, tu tem um defeito. Isso é muito escroto. Ou então falam que, por exemplo, quando é homem, fala que é viado. Que como se viado não transasse, gente. Viado transa. Exato. É tipo, o menino não tem muitas namoradinhas. Mundo. Ele é mais tímido e tal, e fica aqueles comentários na família, ai, acho que fulano ele é gay, porque não tem uma namoradinha, porque não sei o que, ai gente, sabe, é tudo tão relativo, as pessoas querem colocar a regra e faixa etária pra tudo, gente, cada pessoa é cada pessoa, faz quando se sentir à vontade, sabe, e aí fica todo, com um homem acontece muito, se chegar um homem virgem aos 20 anos, nossa, como assim, vamos ali num puteiro agora que você vai resolver isso, se fosse um problema. Forçar tipo... o garoto a ter uma... Nossa, quanta gente, todo mundo aqui conhece o menino que a primeira relação foi com uma garota de programa, porque você precisa fazer aí, vamos ali, vamos resolver isso agora, sabe? Vamos resolver esse problema, como se fosse um problema. E o menino às vezes nem queria, isso, faz forçado, sabe? Coitado, nossa, que horror, eu acho horrível. E hoje em dia a gente encontra pai, né? Quando o próprio pai do garoto fala... Vou te ensinar a ser homem. Aí leva no... E geralmente no bordel mais escroto, porque ele acha que quanto mais escroto for, mais o filho dele vai ganhar virilidade, não sei que porra é essa. Aí leva lá, o menino tá apavorado, desesperado, porque ele tem que fazer uma boa performance, porque ele não sabe se a moça vai falar pro pai dele, como é que o pai dele vai reagir, se ele não conseguir. Imagina o desespero, porque se você tá muito tenso, a criança não sabe. E se a criança não souber, entendeu? Imagina o cara sabe. Imagina tanto, né? Pô, dá um murro na cara de um pai desse, cara. Tem que ser muito filha da puta pra fazer isso com o próprio. O pior não é nem isso de questão de personalidade, de ter uma super performance e tal. A questão é doença, gente. Como que um pai vai levar um menino pro bordel sabendo de doença, sabe? A gente não tá mais nos anos 50, entendeu? Todo mundo sabe dos riscos que tem. Beleza, que a gente tem uns métodos aí que dá pra evitar, só que tem hora que, né? Não dá. E doença, gente. Doença é um negócio complicado nesses lugares. Sim, porque provavelmente o pai não vai dar uma camisinha pro filho e falar lá, entra lá e me faz feliz, sabe? Me deixa orgulhoso. Então, se o menino for esperto, com certeza ele vai levar, mas o pai, ou ele dá, ou ele não dá, tipo, pra provar que o menino foi super viril na hora. Gente, tipo, eu mandei você. Então, eu já não sei, né? Eu também não sou menino, não sei como é que funciona. Mas assim, aí, da mesma forma que tem esse pai que, tipo, é como se fosse o Hit, chegou nos 15 anos, vou levar ele pro bordel pra perder a virgindade, como tem aquele pai que quer manter a filha ali, embaixo das asas dele, falando, não, minha filha, você não pode perder a virgindade antes do casamento. E geralmente é o mesmo pai. Sexualidade, né? Geralmente é o mesmo pai. É verdade. O filho tem que ser transão e a filha, não, vem aqui, não, fecha você é minha menininha. Nossa, que absurdo. absurdo, cara, que absurdo. Graças a Deus eu não E o tive pior é nenhum que os. surto. Ainda bem. O pior é que os pais, eles acham que a menina, mesmo ela não tem a sua sexualidade. Eles acham que fazendo isso ela não tenta explorar de fato. Exato. Sim, é que nem Eu aquela até conto sobre isso coisa. com a minha avó. É que nem aquela coisa de. Antigamente, quando tinha internatos, assim, eu tava vendo esses dias na faculdade, né? Aí a professora de desenvolvimento foi explicar. Que tinha, por exemplo, no quarto dos meninos, né? Que era tudo separado, né? Parte das meninas, parte dos meninos. No quarto de meninos, assim, tinha uma série de regras do tipo: as camas têm que ter mais de 1 metro separado, assim, porque menino tá com a sexualidade aflorada, vai saber o que pode acontecer se deixar as camas perto e tal. O lençol tem que ser branco, porque se o menino fizer alguma coisa ali de noite, vai dar para ver, né, no lençol. Meu E Deus, nossa, várias coisas do tipo, caralho. tomar banho separado e tal. Já as meninas, não tinha nenhum tipo de regra. A cama pode ser junto, o lençol pode ser da cor que for. Por quê? Porque a mentalidade que se tinha. Ainda tem, né, gente? O Sim. menino, é claro que ele vai se masturbar. É claro que ele tem sexualidade. Não, a menina. Quê? Menina se masturba? Jamais. Não, não precisa ter esse tipo de regra Bom pra tabu menina. aí, hein? Menina é Muito bom. uma. Ela é uma. Não, um pedaço de pedra fria, que não sente nada, que não se Assunta. masturba, que não tem sexualidade. Gente, calma, né? Vamos, né? E o Depois pior, são essas você. pessoas que futuramente, sei lá, no futuro, num casamento futuro, vamos supor, num relacionamento heterossexual, na família normal brasileira, sei lá, religiosa, etc. São esses caras que depois justificam traição e justificam não ter contato sexual com a esposa com isso, tipo de, ah, minha esposa é muito fria, minha esposa não sei o quê. Mas, meu, a mulher, ela sempre é desestimulada a isso. É um ciclo louco. E, tipo, eles querem que a mulher desenvolva um super fogo da vagina, sei lá, do nada, tá ligado? Quando ela não é estimulada isso desde criança, entendeu? Exato. Vocês O já cara não assistiram faz nada ali. Que a mulher chega em casa já com fogo pulando em cima. Gente, de tem que dar um lingerie apoio. comercial de camisinha, entendeu? É. Vocês já assistiram uma série chamada Masters of Sex? Não. Não. Não, não, conta. Ela é muito boa, passa na HBO e assim, eu peguei por acaso e é muito interessante. É sobre o Dr. Masters. E na época que estava tendo estudos mesmo, estudos clínicos, sobre sexualidade humana, não só para fins de reprodução, mas o prazer do homem, o prazer da mulher, quando a mulher é frígida, quais são as relações, ou quando o homem é impotente. E eles fazem estudos, por exemplo, para estimular o prazer na mulher, começam a ver a importância disso. E tem uma história, baseada realmente em fatos reais, é bizarro, na realidade, né, tal. Mas eu achei super interessante. Estava assistindo esses dias e como. Assim, se não tem um pioneiro, se não tem alguém que fala, vou resolver essa porra, né? Nada acontece. E muito interessante, antes disso, é igual vocês estão falando, a mulher tinha que ser uma pedra. Ela ficava deitada, o cara fazia o que tinha que fazer pra eles terem filho. Esse Ele não, tabu ela não de que precisava mulher ter não se prazer masturba e homem é nenhum. óbvio que é punheteiro. É isso, né? Exato! O pinto do cara pode cair, né? A mão fica gigante, toda calejada, né? Que tem a tal da mão do pedreiro. Agora, a menina nunca pode se tocar. Ela não pode. Ela não, tem menina que não sabe nem onde é o clitóris. Tipo, what the fuck, sabe? O cara não sabe onde é o pinto, cada cicatriz com tudo ali. Agora, a menina não conhece o próprio corpo. Muito É, então, bizarro. sim. É verdade. Aí a gente entra no, na questão de volta ao significado do tabu, né? E o estereótipo. O estereótipo, ele gera o tabu. O Sim. estereótipo de menino punheteiro e o estereótipo de menina tem que ser comportado e não precisa ter contato com a própria sexualidade, gera o Não, tabu e e a. não é nem precisa. É tipo, não tem. Menina, não se masturba. Que isso? Como assim? Você turno carro? Você Jamais. acha? Sabe, aquela coisa de. Como Claro assim? que não. Isso é questão de moral da sociedade já, porque a sociedade já antigamente falava, então é uma moral que vem de tempos e ela, entre aspas, tem que ser respeitada e é isso. É o que a Kakel falou, que o estereótipo ele gera tabu, mas o tabu ele também está preso à moral. E tá preso não só, não necessariamente a moral, mas principalmente a religião, né? A Sim, gente vai, é não vou verdade. entrar em mérito de qual religião, etc, mas, sei lá, a maioria, 90% das religiões pregam o sexo apenas para reprodução, entendeu? Isso. Então, Para reprodução e somente com uma pessoa, faz o casamento. Sim, relações monogâmicas e sexo apenas depois do casamento. Só que, em contrapartida, apesar desse tipo de regra que existe, a regra principal, ela é muito mais forçada na mulher. Ela é muito mais oprimida do que no homem. Porque, apesar de você ter esse negócio de sexo depois do casamento, relação monogâmica, quando o moleque tá na adolescência, é totalmente normal que ele vá, assim, desejo de se masturbar, de querer, de, sabe, é biológico a parada. Tipo, mesmo se ele não fizer nada, sei lá, a gente já viu relatos de amigos nossos contando que, tipo, a primeira vez que eles tiveram lá a primeira ejaculação, tipo, não é voluntário, tá ligado? Não é uma parada voluntária, é uma parada que acontece. Então, assim, de forma natural, tem que ser, a sexualidade tem que ser vista de uma forma natural, assim como ela é, entendeu? Então... É algo que evolua, né? Evolua de acordo com o que a humanidade vai evoluindo. Sim, mas enfim, é complicadíssimo, porque você tem que entender que existem coisas que são diferentes. Em sociedade, a gente tem que conviver de uma forma. A moral e a ética, né, elas são diferentes quando você está dentro da igreja e você está convivendo em sociedade. Porque, por mais que você resolva adotar um certo tipo de doutrina para a sua vida, você tem que respeitar a doutrina das outras pessoas. Então, independente de você achar que ser virgem, ter sexo no casamento é certo, não, você não pode impor isso pra uma pessoa X da rua, tá ligado? Exato. Você pode ensinar isso pra sua filha? Pode, beleza. Mas você tem que ter noção de que as outras pessoas na rua não necessariamente vão seguir o que você acredita. E, inclusive, eu queria fazer uma pergunta pra vocês agora, já dentro do tema, porque eu quero saber a opinião de vocês. Afinal, tanto pra homem como pra mulher, vocês acham que a virgindade, hoje em dia, ela é desvalorizada? Eu não diria desvalorizada. Eu diria que, assim, cada uma tem a sua perspectiva e cada uma cuida dela do jeito que ela quiser. Fazer bem sincera. Não é questão de ser desvalorizada. Porque, assim, se é uma coisa que, por exemplo, você, coisa pessoal mesmo, você quer se guardar pro seu momento e tal, e você, tipo, enfia isso na sua cabeça, e mesmo com 30 anos de idade, igual o link aí que a gente leu, a mulher, ela arrumou um namorado aí, e ela quer, tipo, idealiza o casamento e tal, ok, só que é aquela coisa, o homem, ele não vai respeitar, independente se ele for, tipo, o melhor cara do mundo, ou se você tá achando que ele é o seu príncipe encantado. Porque pro homem, de coração, isso não é. O que vale mesmo é a pessoa que você é pra ele. Porque tem alguns caras que eles não ligam, tipo, se você já perdeu a virgindade ou não. E de repente ele decide casar com você, mesmo você não sendo virgem, entendeu? Então, mas aí que tá, Bela. Isso aí já é um outro estereótipo de homem legal. Mas é um estereótipo. Eu acho homem sensato, eu diria. Porque tem homem. Eu acho que é assim. Eu acho que a Virgínia não tem nem que ser um porém. Tipo, o cara continua gostando de você, mesmo você não ser. Entendeu? Não tem que ser. Foda. Tipo, apesar disso, você é muito. Sabe aquela coisa? Tipo, ai, apesar de ser gay, ele é. Entendeu? Não tem um apesar. Eu acho que não tem que ser um contra, um mas. Sabe? Mas ela é tal. Ela não é, mas eu gosto dela, sabe? Tipo, vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Uhum. Que não Exato. Tem que ser um porém. A virgindade, eu acho. Na verdade, ela não tem que ser um plus, né? Ela tem que ser um outro fato. Um fato completamente separado do que. É igual, tipo. É um fato, pronto. Você é loira, você é morena, você é virgem, você não é. Tipo, uma parada normal. É que eu acho que não tem que ser tem que ser uma característica neutra. Eu acho que não devia ser alguma coisa que tem que agregar. Ou tirar, entendeu? Sim. Era isso que eu tava tentando falar. É tipo assim, né? Tanto pra homem como pra mulher. Vamos falar a pessoa. Tipo, eu acho a pessoa linda, eu acho a pessoa inteligente, eu acho a pessoa muito atraente e ela é virgem. E eu gosto dela. Sim. E você tem que. E ela não é virgem e eu gosto dela. Vice-versa. Sim, é tipo, não é uma parada que mude a sua relação com a pessoa, entendeu? É uma característica a mais. A né? única coisa que. Não, nem é mais. É tipo, é só uma característica, entendeu? É, não é mais, sabe? Tipo, tem tantas características na pessoa e essa inclui também. Sim, tipo, logicamente, você vai ter, por exemplo, você tá namorando um cara, vamos colocar uma situação reversa. conversa. Você tá namorando um cara, você já transou, você já tem experiência, você... E o cara, ele, tipo, se ele foi muito tímido ou por qualquer outro motivo, ele nunca fez. Ele nunca fez sexo na vida dele. O que que você vai fazer? Você vai respeitar o momento dele, a decisão dele, se você gosta dele, vocês vão conversar. Se você achar que não tá rolando, mas não só por isso ou por outros motivos, sei lá, vocês veem, vocês têm que... Tudo é consenso. Relacionamento é isso. Relacionamento é conversa, é consenso. Então, a história é a seguinte. Eu tinha... Acho que eu já tinha 16, se eu não me engano. Foi no dia de finados que aconteceu. Se é que vocês me entendem. Então, aí aconteceu, tipo, tava 3 meses de namoro e tal, né? Aí papo vai, papo vem, daí foi. E assim, era uma coisa que antes eu queria ter guardado e tal, mas eu falei assim, ah, quer saber? É uma vez mesmo? Então vai. Aí foi. Deu, deu. Deu mesmo. Deu. Aconteceu que depois de 3 meses eu tomei um pezinho e com a pior desculpa do mundo, assim, sabe? Desculpa, esfarrapada demais. E daí eu descobri que antes de tudo ter acontecido, ele tinha me traído com a minha melhor amiga, mas isso é só um detalhe. Nossa, não é uma velho. Melhor amiga. É a melhor uma. Inimiga. É um melhor inimigo. Mas então, daí, depois disso, eu, lógico, eu fiquei super chateada, super mal. Falei, putz, não devia ter feito isso e tal. Mas aí depois eu falei, ah, quer saber? Aconteceu, sabe? Às vezes tinha que ter acontecido para coisas melhores poderem vir, sabe? E aconteceu. E depois disso, eu nunca mais fiquei, entre aspas, com ninguém, sabe? Aí, a única, tipo, depois, assim, de muito tempo, daí que eu fui conhecer meu marido. Que Muito fofo. tempo também não, né? Eu conheci ele, eu ainda estava com 16. Mas vocês não ficaram juntos, é isso que você tá querendo dizer? Logo de frente. Isso. Ah, Nossa, mas foi só depois. Nossa, foi depois de um bom tempo ainda. tá. É, mas Eu pensa assim. e ele. O sexo foi bom quando você tava com seu ex-namorado babado? Mas nem fodendo. É, então. Nem fodendo mesmo, né? Não, Não. nem isso paga a pena. Não, gente. Piada boa. Piada pronta. Não, foi muito não. Não foi legal não, gente. Desculpa aí. É que... Aliás, acho que atire a primeira pedra de quem disse que a primeira vez foi legal, né? Mas enfim. Não. É porque, gente, eu... Não sei do que vocês estão falando. É que o maior ponto, o maior problema, enfim, do tabu do sexo em si, é essa coisa de você dar apropriação da igreja e das paradas em cima, tá ligado? Tipo, eu falo por mim, eu tenho muito tabu com sexo. E isso vem de criação, de um monte de coisa. Não só religião, mas, sei lá, conceitos que eu mesma tinha, de preconceitos que eu tô tentando mudar. Ninguém nasce... Ninguém vive perfeitamente. Eu tenho muito tabu com sexo ainda. Às vezes a gente mesmo não consegue. A Bela mesmo foi falar, tipo, ah, dei, não sei o quê. A gente tem muita vergonha de falar sobre. E isso é péssimo. E aí vai, aí foi. Aí vai, aí foi. Entendeu? A gente usa muito desses artifícios de linguagem porque a gente não tem. A gente não se sente à vontade de falar de sexo. As mulheres, principalmente, elas não se sentem à vontade de falar, não só com as amigas, ou até com os próprios namorados, tá ligado? É uma Sim, parada isso nem é meu, culpa nossa, né? é Foi a verdade. Sim. Eu sociedade acho. que impôs É. isso assim durante a vida toda. Sim, É um mas isso. absurdo, né? Você vê, a maioria dos problemas da nossa sociedade é falta de diálogo. Tem Sim. Sim. casal, assim, que fazem sexo e tal, mas nem conversa. Eu já conheci meninas assim que não tinham coragem de falar pro namorado quando tava menstruada. Tipo, ela não. Nossa. É, ela tinha vergonha, sabe? Tipo, ah, então, é porque eu. Não tô bem, sabe? Não tô bem, Aí eu tu sabe dessas inventava coisas. qualquer coisa, tipo, porque não tinha coragem de conversar sobre isso, sabe? Eu acho, nossa, bizarro, um absurdo. É, Exato. eu não sei se é porque a minha criação, assim, sempre teve muito diálogo, então eu sempre conversei. Então, com o meu namorado, eu também converso e tal. Mas eu conheço muita gente, não é pouca, eu diria. A maioria não conversa sobre certas coisas, não consegue falar o que gosta, o que deixa de gostar, sabe? Nossa, é um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas É, isso vem dos pais também. Porque às vezes tem pais que têm vergonha de conversar sobre esse tipo de assunto com os filhos. É, vide a minha mãe, porque. sim. É, como a minha mãe, ela me criou sozinha, meu pai voltou há pouco tempo, independente se ele estivesse junto com ela ou não, seria complicado os dois conversarem disso comigo. Ainda mais do jeito que a minha mãe descobriu que eu tinha perdido a virgindade, porque ela, né, foi tensa também. É, então, vem muito da criação, que eu acho que era uma coisa que tinha que partir de casa, na maioria das vezes não parte. Que eu acho que a minha família é uma exceção. Porque, assim, quando eu converso com a minha mãe e tudo, é super comum. Eu acho que a minha família é uma exceção. Esse diálogo que eu tenho com a minha mãe, pouquíssimas amigas minhas têm também. De, por exemplo, a primeira, quando eu perdi, né, minha virgindade, foi tipo, mãe, vem aqui, deixa de contar. Ah, meu! Sabe? Minha mãe, tipo, nossa, que legal, filha! Não, muito bom, você gostou, sabe? Óbvio que você não precisa falar, ai, mãe, fiz com a perna pra cima, pra baixo. Não! Imagina! É, porque é too much information. Mas só a abertura de você, tipo, ah, mãe, então, sabe aquele menino? Ai, fiquei com ele, ai, filha, foi bom. Ah, foi legal, mãe. Ai, que bom, filha. Não, muito legal, tal. Ai, que legal. Eu sei que isso é raro. Assim, pouquíssimas amigas minhas, assim, poucas mesmo, têm esse diálogo. A maioria, a mãe nem sabe, ou descobriu de um jeito tenso, houve briga, conflito. O que, gente, é uma coisa tão natural, tem que ser, sabe, tranquilo. E sua mãe é sua companheira, ela é a pessoa que tá lá do seu lado, sabe? Ela é sua mãe, mas ela também pode ser sua amiga, sabe? Eu acho que falta muito esse diálogo. E diálogos que poderiam muito evitar. Doenças que às vezes a menina ninguém conta pra ela. Eu acho que isso tinha que partir de casa, tipo, filha, toma cuidado, vamos comprar um remédio, vamos, né? Ó, Vamos no usa médico, preservativo, tal. tal, vamos lá, vamos passar na ginecologista. Sabe, eu acho muito bizarro. Já conheci menina que tinha assim, 18 anos e nunca tinha ido na ginecologista. Porque tem um tabu dentro de casa, porque a mãe da menina tem vergonha de chegar, oi, filha, tudo bem? Vamos lá no ginecologista, vamos ver como você tá. Às vezes que a menina já perdeu a virgindade, fica com medo da mãe descobrir e não vai no médico. Gente, olha isso, a menina deixa de cuidar da saúde para não precisar contar para a mãe que perdeu a virgindade. Isso é um Exato, tabu sim. enorme, eu acho muito triste. A menina às vezes está com uma doença, precisa ir no médico, mas tem medo de ir porque o cara vai contar que ela não é virgem, sabe? Gente, É nossa, complicado. o Acho isso muito problema triste. no meu caso, a minha mãe, ela descobriu assim. Eu tinha uns preservativos comigo, guardado num lugar. E quem descobriu, na verdade, foi minha avó. Aí, quando eu fui procurar, aí eu olhei assim, daí não tava. Daí eu falei, opa, acho que deu ruim. Porque, na verdade, a minha vontade era assim, de sentar, conversar com a minha mãe. Só que ela não me dava esse tipo de abertura, por mais que ela quisesse, porque ela é fechada até com ela mesma, sabe? Aí isso é uma coisa complicada, porque eu tinha medo de contar pra ela e apanhar. Olha É isso, tipo tipo isso. triste. Ai, eu acho Nossa, tão que triste. sério, Mas gente. é uma coisa que vem de geração, tá ligado? A minha mãe também é assim. Sim. De você chegar. Ela foi criada desse jeito. Minha mãe teve, sei lá, quantas irmãs. Mas não sei, sabe? Tipo, minha mãe nunca conversou comigo sobre sexo. Meus pais nunca conversaram comigo sobre sexo. Tipo, meu pai, pra ele poder, sei lá, tentar, entre aspas, me educar, ele me deu um livro. Tipo, ele me dava muitos livros. Aí, tipo, ele chegou pra mim e falou: Olha, lê esse livro aqui, esse livro é muito legal. Tipo, era um livro sobre gravidez na adolescência. Esse foi o máximo de contato sobre falar de sexo que meu pai teve comigo, entendeu? Tanto que Então, eu fiquei cheia. Tipo, não culpo os meus pais por isso, porque eu sei que eles passaram por coisas parecidas e por coisas talvez até piores, de menos abertura ainda de conversar com os pais deles. Então, assim, é um ciclo que precisa ser quebrado em algum momento. Então, eu sei que provavelmente quando eu for falar com os meus filhos, não sei se eu vou ter a mãe mais assim aberta para conversar, mas eu vou tentar, entendeu? Estabelecer um diálogo, porque é uma parada que a gente necessário. é muito necessária. E quando você é menina, não, eu sei que a gente fala muito de igualdade, etc, mas para menina perder a virgindade é um negócio muito diferente, porque você tem um tabu da sociedade e além do tabu, a responsabilidade. Não digo nem a responsabilidade, porque a responsabilidade é de ambos os sexos, mas de você, o efeito, por exemplo, de uma gravidez, é maior do que num homem. Não falo pela responsabilidade de criar o filho, mas porque você tem responsabilidades biológicas. O filho está sendo gerado dentro de você. Você vai ser limitado. Sim, o pai pode continuar bebendo e saindo, e você vai ter que ter uma alimentação saudável, parar de beber e não sei fumar, o quê. Fumar, etc. É, você tem que se restringir de várias coisas. Afeta muito mais. Tanto é que se o pai não assumir e mudar de cidade... Foda-se, ele não tem mais filho. Agora a mulher não. O bagulho tá na barriga dela. Não, fora o estigma também, né? De mulher solteira. A gente se gaba muito de anos 2000, modernidade, internet rápida, essas coisas ridículas, mas essas coisas antigas desses estigmas da mulher solteira, da mulher, tá grávida, mas não tá casada. Então deve ter dado pra todo mundo. Nem deve saber quem é o pai, né? A maldade, ela tá aí e ela é usada da Vera. Então, o estigma é igual vocês falaram, não é só a parte biológica, não é só... tem isso também. As pessoas veem, elas vão ver a consequência da relação sexual no seu corpo ali. O cara, ninguém sabe se ele é virgem, não foi? Mas uma mulher grávida, é claro. A não ser, né? Pai, a não ser que ele conte, né? Ninguém sabe que ele é pai. Quem vai saber? E quando o pai, por exemplo, tem aquela coisa de gravidez na adolescência e essas coisas... A menina, nossa, agora acabou sua vida, né? Agora você não pode mais estudar. Não, você não pode fazer. Que isso, gente? Parece que a pessoa pegou um câncer terminal e tem 9 meses de vida. Pois é. Exato. Não é? Eu tenho uma história com isso. Eu conheço tanta gente que estuda ainda, que trabalha. A menina que trabalha comigo, ela tem um filho de 4 anos, ela leva ele pro curso que a gente faz. Ela leva ele de noite e ele fica lá de boa com a gente. Eu tenho uma amiga da faculdade que ela fazia, né, a psicologia já, e ela engravidou, e ela tinha muito enjoo e tal, e numa época não dava mais pra ela, e ela teve que parar. E ela parou, ficou muito tempo, ela falou, não, vou me dedicar ao meu filho e tal. Veio toda essa coisa da sociedade, veio tudo na cabeça dela, acabou minha vida, não vou fazer mais nada. Ela era cheia de projetos, de vontades. O que que aconteceu? A mãe dela falou assim, filha, fica calma, vai dar tudo certo. Quando você menos esperar, assim, ó, você já vai ter voltado a fazer tudo que você fazia antes e tal. E... Porra, voltou, tá lá, ó, ela tá fazendo faculdade, ela adora, ela voltou a fazer as coisas que ela gosta, ela tem tempo também pra ficar com o filho. Então, gente, sabe, eu acho muito horrível. Isso vai do querer da pessoa, né? Isso vai do querer da pessoa. Não, nem é muito querer, horrível falar, olhar pra menina que engravidou na adolescência e falar, nossa, meu Deus, gente, calma. Sabe, calma, não é o fim do mundo, calma. Acho que a Bel pode falar bem melhor sobre isso, sim, né, Bel? E esse ponto, só rapidinho antes da Bela falar, essa parada que a Grok falou, só foi possível porque a menina teve uma estrutura familiar. Claro. Tipo, porque se você é uma menina X, que a mãe e o pai vão te julgar até a morte, família evangélica, por exemplo. Eu vou usar um estereótipo pra criar uma situação. Uma família extremamente rígida, com pensamentos extremamente rígidos, religiosos, etc. Não precisa ser necessariamente evangélico. E a menina engravidou na adolescência, acabou a vida dessa menina. Ela não vai conseguir, ou vão obrigar ela a casar, mesmo que ela não goste do cara, ou sei lá, sabe? É um problema sério, e é por isso que a gente precisa falar sobre... Esse tipo de situação leva a casos extremos, né? Que a menina, às vezes, se suicida, porque ela não vê... ninguém vai apoiar ela. Ela vai ser expulsa de casa, vai ser uma desgraceira. Então, tem gente que desiste da vida. E, assim, nem tem como condenar uma pessoa dessa, que ainda vai ter um idiota que vai falar, é um fraco, é uma fraca, não sei o que lá... Cara, o tanto que a pessoa vai aguentar, o tanto que a pessoa sabe, entendeu? Cada um é cada um. Se ela já tinha o desespero nesse nível de saber que ela não ia ter um apoio, quantas vezes a gente não se desesperou na vida? E graças a Deus, graças a Deus, a Odin, a qualquer divindade que você acredite, ou até aquele espaguete maluco que fica andando pelo espaço, aparece alguém, fala, às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai, às vezes um amigo, às vezes um conhecido, alguém que você às vezes nem imaginava que ia te ajudar, mas dá aquele apoio, assim. Aí você consegue realmente se colocar de pé novamente, mas quando o negócio é muito extremo, igual isso que a Kel falou aí, a pessoa tira a própria vida. Tira duas, né? Porque se tá grave, então... E as pessoas que julgam, que falam, que apontam o dedo, acham que não tem responsabilidade sobre essa vida que foi perdida. É a pessoa que era fraca que desistiu. E não é isso, sabe? Quando, na verdade, se ela tivesse tido um apoio... Por exemplo, essa minha amiga que eu falei, ela teve total apoio. Tanto é, a mãe dela ajuda ela com o filho. Meu, é lindo. E se ela não tivesse? Ela teria voltado à faculdade, ter voltado a vida dela ao normal? Talvez não, né? É tudo que tá ao redor, cara. E além disso, entra outra questão mais polêmica, talvez, eu acho que mais polêmica ainda, que é a questão do aborto. A gente não vai ficar entrando muito em Ah, detalhe, porque depois a gente é aí que eu vai quero sair chegar. forte. Então, minha história é mais ou menos assim. Quando eu descobri que eu tava grávida, claro, eu já tava sentindo que eu tava inchando um pouquinho e tal. Claro que eu achava que era por causa do período menstrual, essas coisas, mas eu, no fundo, eu sentia que eu tava grávida. Mas eu não queria acreditar, porque eu sempre fui uma pessoa muito egoísta, eu nunca quis ter filha, eu nunca quis casar, eu sempre fui muito individualista, assim, sabe? Eu não tinha nem amigo direito. Aí aconteceu que eu engravidei e daí eu fiquei muito, muito, muito triste, muito chateada. Eu não queria ter filho, sabe? Tava rejeitando até a última gota a criança. Eu sei que vai chocar muita gente isso que eu vou falar, mas eu pensei em abortar assim, só que depois quando começou a crescer, eu vou começar a chorar. Só que depois quando Pode chorar, que aqui é o TPM. Chora, chora. Põe pra fora. E daí eu creio que Deus permitiu que eu passasse por uma situação complicada de quase perder a criança. E daí eu comecei a dar valor pro que estava sendo gerado dentro de mim, sabe? Que eu estava ajudando a construir aqui. E daí. Ai, que merda! E daí, ele deu o primeiro chute. E daí eu não queria mais fazer nada. E daí eu até te conversei e tal, falei que eu não queria mais. Mas daí depois que ele deu o primeiro chute, eu não parava de chorar. Aí eu quis ter ele logo, sabe? Não via a hora dele nascer. Aí isso tudo também foi ajuda do meu marido, da minha mãe, para poder aceitar mais a situação. Porque eu tava muito descrente, sabe? Eu queria, não queria e tava com essa ideia na cabeça e tal. Claro que o aborto, ele não seria a opção no meu caso, né? Ele é uma opção para as meninas que são estupradas e realmente, sabe, tem uns problemas aí, ou até mesmo a criança pode ter algum problema e tem que abortar, esses tipos de coisa, né? É claro que é uma escolha da mãe, só que no meu caso seria só porque eu sou egoísta, sabe? Só porque eu queria, sei lá, esse ano começar uma faculdade nova, sabe? Seria por puro capricho, entendeu? Então, sei lá, eu acho que não valeria nem um pouco a pena. E a minha família me apoiou tanto, sabe? A família do meu marido e tal. Eu falei, eu não tenho motivo. Eu não tenho motivo, eu não tenho, tipo, qualquer outra pessoa me impedindo de eu fazer isso, sabe? E outra, eu já tô casada, já tô formada, por que que eu não posso criar uma criança, entendeu? Aí eu peguei e eu comecei a aceitar mais, porque o problema, na verdade, era eu, não a criança, sabe? Aí agora ele tá aqui na minha barriga, me chutando. Com 43 centímetros e quase 3 quilos. Nossa, vai ser um bebezaço. Vai, e assim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu jamais achei que eu ia estar falando isso pra alguém, cara. Mas o apoio da minha família foi muito importante pra mim, sabe? A minha mãe, ela me abraçou e tal. Só que assim, a minha mãe e meu pai, eles são evangélicos. Eu não sei se eu fosse, entre aspas, solteira ou estivesse ainda namorando, se eles me apoiariam da mesma forma. Mas, assim, agora que eu já sou casada, assim, quando eu engravidei, eu tinha um ano e pouco já de casada e tal, e eu já tive um bebê, então não é uma coisa tão assim, sabe? Mas todo mundo ficou falando assim, nossa, mas você é tão nova e não sei o quê, sabe? Eu sou nova, mas eu posso, entendeu? Porque ser mãe velha também é complicado. Então, como meu marido ele já tem 29 anos, ficaria meio complicado ele ter que esperar o meu tempo, ou a minha boa vontade, para poder, sabe, ter um filho, essas coisas. Aí foi bom para mim e para ele, porque eu parei de ser idiota. E eu tenho certeza que esse meu filho ele vai me ensinar muita coisa. E também, sabe, comecei a rever alguns conceitos assim na vida, na minha vida, por causa da gravidez e tal. E isso foi bom para mim. Aí agora eu aceitei a situação E eu tenho certeza que o meu filho não vai me atrapalhar em nada. Porque tem muita gente que fala assim: ai, mas agora eu vou ter filho, vai ficar ruim para viajar. Ai, mas agora eu vou ter filho, não vou ter tempo para mim. Ai, piriri, parará, essas coisas. Ah, vai ter sim! Vai ter sim, Ah! gente. Minha mãe Sim. tem Aí é dois que vai ter filhos, ela mesmo. vive a vida dela muito mais do que eu vivo a minha. Não, você imagina você compartilhar esses momentos com o maior amor da sua vida, que é o Então, seu é filho. exatamente. E tem muita gente que não acha isso, sabe? Acho que é um empecilho, entendeu? Eu achava que era um Sim, empecilho. sim. Agora que E eu tô, sabe, é que. colocando as ideias no lugar, tipo, não, não precisa, sabe? É É que a mesma nem coisa com o essa. companheiro. Tipo, é que nem essa amiga que eu falei, né? Vem tudo isso que a sociedade vive te dizendo. Ela falou: nossa, acabou, não vou fazer mais nada. E não, meu, ela consegue curtir o filho dela, assim. Ela tem maior orgulho do mundo, assim. Ela vive postando fotos relembrando a barriga e não sei o quê. E, meu, e ela sai com o namorado dela, e ela se diverte, ela faz faculdade, ela tem a vida dela. Não é o fim do mundo. Não é, não. Pelo contrário, é o começo. Começo de uma Pois nova é. vida, sabe? Sim. Sim. Nossa. O ponto principal, acho que, do tabu é a escolha, entendeu? Você tem que ter a Exato. escolha. Você tem que escolher se você realmente quer se dedicar à carreira, sei lá, você tem a opção de repente. Existem métodos contraceptivos que você pode utilizar para você evitar. Você não é obrigado a ter filhos cedo ou obrigado a ter filhos tarde. Existe a opção. E caso aconteça de você ficar grávida, você também tem a opção, entendeu? De criar a criança e mesmo assim você levar a sua vida normalmente. Que é uma coisa que as pessoas, que o tabu, né, ele estabelece. Esse é um tabu, inclusive, diferente, se a gente for parar pra pensar. Porque geralmente o normal é a gente pensar, tipo, que a vida acabou e que, sei lá, as pessoas querem tirar o filho ou então pra ter, entre aspas, a vida de volta. Quando a gente tem muitas opções, né? O tabu, ele impede a gente de enxergar as opções. Sim, Então, exato. assim, eu acredito que você tem opção para tudo, para o que você quiser fazer. O grande problema é que você não pode julgar a pessoa pela escolha dela, Exato. E entendeu? eu fui julgada pra caramba, mas. Sim, e é E errado. uma coisa que eu quero muito. te falar, Bela, que eu tenho certeza que as meninas vão concordar comigo, porque elas são os manos também, é que o fato de tu ter mudado é ótimo. Tu não precisa ficar triste, é igual tu falou, ah, eu me vergonho disso. Tu não precisa se vergonhar disso porque tu mudou, tu tava disposta, tu tá disposta a mudar pelo teu filho. E esse é que é importante. Agora, se tu tivesse ficado nessa, tivesse feito merda, sei lá, com o Arthurzinho, beleza, aí tu teria que ter vergonha, mas tu tem que Sim. se orgulhar de ti mesma que tu mudou. Olha aí. É, Quebrou um mudança tabu. é Verdade. outro tabu Mesmo que também. não tivesse. Mudar de opinião é uma coisa assim, ai, é folha de bananeira, é não sei o quê. Eu acho que as pessoas tinham que se orgulhar, que né, o Raul falava, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela Exato. velha opinião formada sobre tudo. Exato. Porque eu vejo muito isso. Eu já falei muita merda, eu olho para trás e falo, nossa. Ai, mano, Mas eu eu tô penso mudando assim, constantemente. Isso putz, é cara, eu ótimo. mudo o tempo todo, porque eu acho que tem uma frase que é assim: se você olhar para trás e não se achar um idiota, é porque você ainda é. Olha aí. Então, Nossa, cara, maneira essa frase. mudar é maravilhoso, cara. A gente tá evoluindo. Mudar para mim é melhorar, pensar diferente. Mudança é show de bola. É engraçado. É igual eu tinha falado um pouco mais para trás, aquele negócio que não, ninguém tá satisfeito, né, com nada, se é ou se não é. E no meu caso, eu tô sofrendo um pouco de preconceito, assim, um negócio, porque eu decidi, o Rodinho e eu, a gente decidiu não ter filhos, né? Na verdade, isso partiu de mim. E aí eu falei com ele, que, para quem não sabe, o Odin já foi casado, já tem três lindos menininhos, uma de 16, duas de 10. E no meu caso, eu nunca tive filhos, mas meus pais trabalhavam fora e eu tive duas irmãs, e elas nasceram consecutivamente. Então eu tive que ser tudo para elas. Eu fui não só irmã, mas eu fui mãe, eu cuidei, eu dei conselho. Eu defendi, eu fui em reunião de escola. Então, parte da minha adolescência eu passei cuidando delas. Eu me dedicava muito a elas. E a minha casa, meus pais. Eu não sei nem porque eu tô chorando agora, mas é que quando eu olho para trás, eu sei que eu abri mão de muita coisa. Assim, minhas amigas iam passear, podiam fazer trabalho até mais tarde. Eu tinha os meus horários, eram os horários delas. E eu me esforçava muito para ser o melhor que elas, porque elas mereciam que eu fosse melhor. Meus pais mereciam que eu fosse a melhor. E pra quem já ouviu o TPM Cast, eu tinha muitos problemas. Eu era gordinha, assim. Preta, preta, mulher e gorda. Eu sofri preconceito pra caralho quando eu era adolescente. E nerd. E nerd, né? Pra ajudar. E então, eu tinha aquele negócio que eu tinha que ser a melhor em tudo que eu fosse fazer. E eu fui a melhor que eu podia. Tanto que elas cresceram. Elas têm, respectivamente, 21 e 20 anos. E elas são pessoas das quais eu me orgulho muito, muito. Elas são mulheres conscientes, interessantes. Eu me orgulho delas. Eu me orgulho de ter sido mais do que só a irmã. Eu fui a mãe delas. Elas não saíram de mim, mas eu cuidei como se tivesse saído. E minha mãe, ela fala isso até hoje pra mim. Ela reconhece todo o esforço que eu fiz. Ai, que todas bom. Todas as coisas das quais eu abri mão. E eu lembro que às vezes eu ficava revoltada, mas eu chorava no banheiro, porque eu não queria que ninguém visse que eu tava sofrendo. E agora, mais velha, né? E agora eu vou fazendo a minha família ao lado do Odin. E eu vi que eu tinha essa opção. Eu poderia não ser mãe, porque eu já fui mãe. E de certa forma eu ainda sou. Eu converso com as filhas dele, eu aconselho, eu as amo muito, eu prezo por elas, defendo também, eu faço o que eu posso, ajudo. E também por elas serem tão novas, eu decidi não ter filhos. Não, vamos nos concentrar em quem tá aqui agora, que precisa da nossa atenção, que depende da gente. Né, em todos os sentidos. E ele foi, puta, foda. Ele falou, não, se é isso que você decidiu... Ele tá novo assim, ele tem 36 anos, ele tá novo, né? Eu vou fazer 30, então eu tenho ainda 5 anos pra ter filho. Mas eu decidi de coração que eu vou me dedicar às filhinhas dele, né? Junto com a família dele e tudo mais. E o foda é que eu tenho que ficar me justificando o tempo inteiro. As pessoas falam assim, você vai se casar, né? E quando vem os filhos? Eu falo, não vou ter filhos. Cara, gente, o primeiro olhar das pessoas de que isso? O que você tá fazendo? E aí você ser obrigada a ouvir que você não vai ser uma mulher completa enquanto você não for mãe. Ai, que absurdo. Eu passei por isso, eu passei por caralho, isso. Caralho, absurdo. Vai se fuder. Dá vontade que... É que eu sou super bonita. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente educada. Até pra mandar você tomar no cu, eu vou ser extremamente educada. Você, por favor, por gentileza, pra objeto, vá se fuder. E essa é a vontade que eu tenho. Porque a pessoa não vê que isso agride. Não conhece a minha história de vida, não sabe de nada. Então não fala um negócio desse. Pode até perguntar, mas tem jeito de... E tipo, eu tenho passado por isso muito mais do que eu imaginei que eu ia passar. Sabe? As pessoas falam como se eu nunca vou ser uma mulher pra eles. A família que eu tenho não é uma família completa porque não tenho filhos meus, entendeu? Ai. E isso é muito triste. As pessoas não têm ideia de como isso machuca, como isso ofende, sabe? Lógico que tu tem filho teu. Quem sou eu, então? Sou a filha da Ed. Você é minha filha. Eu te amo. Eu te amo. E caralho, sabe? Você vai ser mãe, vão falar merda de você. Você não quer, vão falar merda de você. Você tem uma filha e é solteira. Entendeu? Tipo, as pessoas não sabem o que querem. O problema do tabu em si é porque as pessoas se acostumam com ele. E aí se você fala, ai gente, isso é errado. A pessoa fala, gente, isso é fraco. Você tem que aprender a conviver com as pessoas falando isso de você. E quando não é bem assim, entendeu? Você não é obrigada a ficar ouvindo merda e você ficar calado e falar, não, essa pessoa, sabe? Porque é uma panela, tá ligado? Que vai, cada um vai, passa e deixa uma gota. Cada um vai, passa e pinga. Então, uma hora que transborda. E não dá. A Sally falou, porque Bela, você mudou, não sei o quê, você tem que se orgulhar, não sei o quê. Mas, gente, mesmo que se a Bela não tivesse, sei lá, tivesse continuado com a ideia, tudo bem. Ela hoje é muito feliz com a escolha que ela fez. Mas vamos supor que se ela tivesse escolhido não... tivesse continuado na decisão de não ter o filho. A gente tem que respeitar. Porque isso a gente não sabe o que a pessoa passa, entendeu? Imagina. Não é, tipo... Não é errado. Não existe errado. É relativo. As pessoas têm que aprender que você tem que parar pra pensar antes de falar alguma coisa. Não é que, tipo, você vai mudar de opinião. Não é mudar de opinião. É você parar pra pensar naquilo que você tá falando. Você tem que analisar a situação. Você não pode sair cagando regra e a partir daquilo que você viveu, você querer julgar todo mundo. Porque nem todo mundo é igual a você. Cada um aqui mora num lugar, mora numa cidade diferente, mora com pessoas diferentes, foram criadas criado de jeitos diferentes. Pessoas que são, sabe, a gente é completamente diferente fisicamente. A gente não sabe. E mesmo que a gente fosse exatamente igual, tivesse vivido das mesmas formas, isso não é garantia nenhuma de que a gente vá tomar as mesmas decisões. E a gente não pode apontar o dedo na cara de outra pessoa e, tipo, querer despejar um monte de cagação de regra e tabus da nossa vida nela. Porque isso é errado. Não é justo. Aliás, quem é a gente? Sim, sim. O que é certo pra você não é certo pro outro. Você não pode... É, da mesma forma que a Bel falou assim, nossa, eu tô orgulhosa da minha gravidez. Cara, lindo, legal. E outra menina pode falar, não, eu não quero, não vou me realizar com isso, não é isso. Ok, legal também, sabe? É, só que o problema é que nem a Tati falou, a pessoa ela acha que ela pode falar da sua vida sem nem te conhecer, sabe? Uhum. Eu acho isso... Nossa, ridículo. Cara. É, eu acho... Enquanto a Tati falava, assim, a gente fica tão emocionada, né? Porque... Ah, você se põe no lugar da pessoa, sabe? Que horrível. Alguém... Pode ir lá também, bro. Não. Alguém te julgando o tempo todo. Isso é... Nossa, cara. Isso é... Isso é péssimo. Isso é péssimo. É muito triste. E ninguém entende o quanto tá ofendendo, né? Vim com esse conservadorismo ou com as suas ideinhas prontas, sabe? Não, gente. Gente, para. Exato. Pense, né? Pense. Seja uma pessoa com um cérebro e use ele pra alguma coisa. Mas o pior é que aquela frase é... Tipo, pense duas vezes antes de falar, ela faz muito sentido. E tem muita gente que leva na brincadeira. Sim, não é nem pensar duas vezes. É tipo assim, se coloque no lugar da pessoa. Exato. Empatia. Tenha empatia. Sim. É, eu até, tipo, peço desculpa pra Bela agora, né? Porque é isso, a vida é isso. Querendo ou não, a gente acaba criando um estereótipo, mesmo sem querer, sabe? Tipo, eu não tive a intenção de querer falar que a Bela, se ela não tivesse tido aceitado o filho dela, ela estaria errada, jamais. Não, eu sei, eu entendi o que você quis dizer. Eu me interpretei de forma errada, sabe? Tipo, o fato dela ter mudado é ótimo, mas isso não quer dizer que ela não ter, igual que ela falou, não ter mudado, não seria ótimo. É, até um ponto que eu tava até criando esse discurso desde, sei lá, que dia aí, pra finalizar esse tema, que não é, tipo, a gente não tem que olhar pra... Ah, se você vai fazer sexo antes do casamento ou se você vai fazer sexo depois do casamento. Se você ainda é virgem ou se você não é mais virgem. A gente tem que olhar pra vontade da pessoa, sabe? Uhum. Mas não, imagina, não precisa pedir desculpa, porque eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi que não foi, sabe, falando, ah, porque se você não fosse, se você tivesse continuado com o seu pensamento, você seria errada pra mim, sabe? Eu entendi o que você quis dizer, porque no caso... Perdão. É, imagina! Porque no caso, assim, eu superei o meu egoísmo. Eu entendi que você me parabenizou por ter superado o meu egoísmo nessa parte. Isso, obrigada. Imagina. Mas nossa, que história foda da Tati, meu Deus. Sim, demais. Porque é bom explicar, eu acho que a Sally explicou mais pra quem vai estar ouvindo, né? Porque sim, o pessoal porque vai achar que, nossa, que eu tô me então quem não quer ser mãe... É, exatamente. É linda, assim, é maravilhosa a escolha da Tati de não querer gerar um filho ali da barriga dela, porque ela já foi mãe. Ou mesmo que não tivesse sido, se a decisão dela fosse só não quer, e independente de qualquer coisa. É linda a escolha da Tati, é linda a escolha da Bela também, de querer ter... as duas escolhas são maravilhosas, porque vocês duas estão realizadas do jeito que vocês estão. Vocês descobriram que esse é o melhor pra vocês. A Tati descobriu que é o melhor pra ela não engravidar. A Bela descobriu que a melhor coisa pra ela foi engravidar. Então, cada um é cada um. As pessoas esquecem que todo mundo é diferente, sabe? É, a beleza da decisão de vocês é porque fez cada uma de vocês feliz, sabe? Feliz de um jeito diferente. É assim, né? Sim. É, e uma sim, coisa isso, é uma né? coisa, e outra coisa é outra coisa. Enfim. Mas no caso da Tati, ela tem as irmãs de sangue, mas ela foi uma puta mãe de coração. A Tati é uma mãezona pra todos nós, e ela sempre tá ali dando conselho e tal, isso é ser mãe, sabe? A mãe sim. É aquela ali que tá pronta pra brigar com você se você tá fazendo a coisa errada, ou pra te apoiar quando você tá fazendo a coisa boa pra você. Exato. Ai, gente, eu vou chorar, não estou. Obrigada. Ai, gente, Eu acho que são as diferenças das pessoas que tornam o mundo rico. Não é se todo mundo fosse igual. As pessoas têm a mania de querer uniformizar todo mundo, né? De acordo com a própria cabeça. E é o fato de eu conhecer pessoas, vocês mesmas, por exemplo, são diferentes entre si. E é isso que torna rico a amizade da gente. Eu aprendo com a Célia, eu aprendo com a Kel, eu aprendo com a Bela, eu aprendo com a Grok. Porque se vocês fossem iguais a mim, eu não ia aprender lufas. Eu não ia ver perspectivas diferentes, eu não ia ter nada diferente pra mim. E aí a vida perde sentido. Se você fosse igual a todas as outras pessoas, a sua vida seria um lixo, o mundo seria um lixo. Totalmente. Mas aí, né, mas daí as pessoas usam as diferenças como um demérito, uma coisa... É lamentável. Antes de eu começar esse tópico, eu só quero falar um negócio rapidinho. Gente, o TPM Cash é foda porque ele é muito sincero. Aqui rola choro, rola risada. Nada é programado. Isso é lindo. Verdade. Maravilhoso. Amo, adoro. Esse programa nunca acontece. Não, é muito sincero, cara. É espontâneo, é lindo. E esse é o ponto bom que faz um podcast bom. É. Olha aí. Ai, ai, gente. Vou pular. Vou falar o ai, nome. Que orgulho. Ai, que orgulho de fazer parte dessa galerinha. Que bonito, ai, que bonito. Ai, me abracem. Quero um abraço. Abraçando. Vai, Grok, pelo amor de Deus. Abraço. Hashtag todos abraços. Então, né, uma outra coisa que tá assim, né, no senso comum, né, é que homem é o cara que dá o primeiro passo, ou que ele é sempre o cara da iniciativa. A gente tem essa ideia, não só na vida pessoal, relacionamentos amorosos, mas também a gente tem essa ideia que o homem é muito mais ativo, proativo no trabalho, enfim, a gente tem a ideia de que o homem é sempre o que, né, está à frente e tudo mais. E eu acho assim, isso aí é a maior besteira, né? Oh? Nossa, comigo nunca foi assim. Nem comigo. Todo mundo sabe que eu namoro o argentino, né? Tal, beleza. Aí, quando eu conheci o argentino, foi muito... Ah, eu achava ele super gatinho. E aí ele tocava guitarra. Ele toca, né? Ele toca guitarra e não sei o que. O mal da guitarra. Não, e eu assim... Sempre... Ai, meu, eu vou namorar um guitarrista. Nossa, a rosqueira, né? Aí... Super rosqueira. Aí ele pegou, tal, me chamou pra ir no cinema, mas, assim, por mim, normal. Sempre fui ao cinema com os meus amigos. Ah, o cara tá puxando amizade. De boa, fui. E aí, cara, eu comecei a perceber que ele tava tentando algo ali, que não era só amizade, mas ele era meio tímido, né? E aí, cara, um dia ele me chamou pra ir na casa dele. E eu aceitei. Ele não se tocou que, tipo, eu tava totalmente na dele, assim... Eita! Aí, cara, ela tá tão na sua. Não, e ele nem se tocou, sabe? Ele pensou, ai, não. Eu fui na casa dele, sabe? E ele nada, e nada, e nada. Eu falei, putz, cara, beleza. Fui embora, tô no ponto de ônibus e eu não tava, assim, conseguindo segurar. Eu falei, meu, não é possível que ele não vai falar nada. Eu, foda-se, né? Vou ter que resolver. Aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele, escrevendo assim, ó, é impressão minha ou a gente tinha que ter dado uns pegas no seu sofá e eu não entendi bem. Nossa, eu falei, nossa, que direto. Eu queixo, maluco. Não, foi nessas palavras. Não, pode perguntar pra ele, meu, foi nessas palavras. Eu falei assim, ó, eu não sei se ele disse, chamou pra sair, então é isso mesmo, né? Então, você vai me chamar pra sair de novo, a gente pode resolver, sabe? E comigo você foi assim. Eu não tenho que ficar. A Croc quase escreveu um script do que eles iriam fazer. Não, eu quero saber o que ele respondeu. Não, e aí... Nossa, né? E aí ele ficou tipo, eu também tive essa impressão, mas eu não tive coragem de falar nada e tal. Eu falei, bom, mas eu tive, né? Então, beleza. Porque... Agora imagina se ele tivesse respondido só com 3 pontinhos. Porque não sei o que falar. Eu não sou uma pessoa que fica esperando os outros, cara. Se eu for esperar as pessoas fazerem alguma coisa, eu vou morrer aqui plantado, vou virar uma árvore, entendeu? Eu tenho que fazer as coisas, porque eu tenho que ter atitude, eu não tenho que esperar nada de ninguém. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ser passiva, sabe? Eu acho, isso ridículo. Meu, você tá com vontade, tem que falar mesmo, que senão vira aquela coisa, eu quero falar, eu também quero falar. E ninguém fala nada e pronto, vocês vão embora e nunca namoram. Uma vez eu falando, conversando sobre isso com o pessoal, né? E aí, tipo, que eles falaram, nossa, a Estela, ela tem muita atitude e tal. Tipo, É, eu sei que a Grok também é, eu sei que as meninas aqui também são bem tímidas, mas isso não quer dizer que a gente não tenha atitude, sabe? E aí uma pessoa pegou e comentou assim: ah, muito legal tu ter atitude, mas é tão bonitinho quando o homem dá o primeiro passo. Por que que a mulher não é bonitinho? Que palhaçada. São... Nossa, eles se sentem intimidados porque a gente às vezes dá o primeiro passo. Nossa. Eles ficam super inseguros. É que nem eu vi uma camiseta, eu achei muito louca, que tá assim: mulheres fortes intimidam garotos e excitam homens. Exato. Ah, eu vi uma camiseta também, essa é verdade, né? É total verdade. Você vai ser intimidado? Meu, você tá ali com uma garota tão forte quanto você, pra vocês fazerem um namoro, uma relação super legal. Por que não? Por que ela tem que ser passiva toda? E ai, são, nossa, e são poucos os homens que aceitam isso, né? Porque é tipo assim, ah... É, a maioria, não todos, sabe? Nem a maioria, mas boa parte dos homens pensam assim, tipo, nossa, ela tem mais atitude que eu, isso diminui a minha masculinidade? Ele tem que pensar. O cérebro do tamanho de uma noz. É. Exato. Não, é de azeitona. Acho que a azeitona tá no tamanho ali da hora ainda. Pode crer. eu até agora só falei que religião já era tabu, blá, blá, blá, blá, blá. Mas dessa vez eu vou falar uma parada que quem falou foi um pastor. Olha que linda. Vou citar um pastor. Tava no... Esse fim de semana passado... Enfim, vocês não foi no fim de semana quando vocês foram ouvindo? Foi, faz um tempo já. Eu fui no casamento do meu primo e durante, né, ali, um casamento, junção de duas pessoas, ele foi lá fazer o sermão, etc, pra poder... E ele falou uma parada que eu achei muito foda. Ele falou o seguinte, ele falou, o homem e a mulher, eles foram feitos pra andar lado a lado. Não é o homem na frente, não é a mulher na frente, é lado a lado, os dois se ajudando. Tudo bem, isso tá vale... Na Bíblia, cara. Legal, tá, né? Exato. Tipo, isso não vale só pra... Isso vale pra qualquer casal, independente se é uma mulher com homem, blá, blá, blá, enfim. As pessoas têm que entender que, tipo, é dos dois juntos. Então, não é a mulher enchendo o cara de cobrança, tipo, você tem que fazer isso pra mim, você tem que fazer, sei lá, saber trocar lâmpada. Você é um mulher, homem. Mulher lava louça e homem limpa o quintal. E abre pote de azeitona. Esse é. Coitados homens, que só servem pra abrir pote de azeitona na vida e matar barata. Não é assim. E a mesma coisa mulher, tipo, você tem que saber passar roupa, você tem que saber fazer comida. Não, gente. As coisas são muito mais além do preto e do branco, entendeu? E eu achei muito bacana, porque geralmente é muito difícil você ver isso vindo ali do pastor, né? Eu fiquei impressionada. Foi uma quebra de tabu pra mim, eu ali naquele momento. Porque é legal, é muito da hora. Tipo, não é necessariamente você não precisa ter uma função para o homem, uma função específica para a mulher. Tirando as que a natureza já dá, porque isso ninguém muda, ninguém quer mudar. Mas tirando isso, é tudo muito relativo e as pessoas têm que entender. É bom senso, gente, bom senso. Esse é o empatia, bom senso. Uma coisa que eu acho foda, assim, escrota, é igual você falou isso, né, que é o tipo, a mesma pessoa que condena, por exemplo, o islamismo, essas coisas de da mulher andar toda coberta e tal, é uma pessoa que fala uma porra dessa, que mulher tem que lavar a louça. Ô, meu filho, você percebeu que você tá se contradizendo, né? Porque não faz sentido nenhum. Você não aceita que uma mulher tem que ficar toda coberta, isso é errado, mas pra você, mulher tem que ficar calada fora da cama e não sei o que lá na cama e tem que lavar a tua louça e tem trabalho de mulher e tem trabalho de homem. Porra, né? Que absurdo, a contradição é a pior coisa. Tá dando um tapa também na orelha da criatura. Quem foi que dividiu isso aí, né? Dá vontade de perguntar. Quem foi que falou que isso é pra menina, isso é pra menina? É tipo rosa pra menina e azul pra menina. Igual aquela menina, a menininha lá do encontro da Fátima Bernardes falou. Que ela até falou, verdade, que ela até citou, ela falou assim, por que que tem fraldário no banheiro das mulheres e não tem fraldário no banheiro dos homens? Pois é, sim, porque o homem não pode só fazer. Existe mãe, não existe pai, né? Exatamente. Tipo isso. É foda. É outra coisa também, né, que até o Fernando Camargo, ele compartilhou um vídeo de umas menininhas lá xingando e tal, e tipo, por que só muito homens? Esse vídeo. Por que só homens que xingam? Por que eu não posso xingar nessa porra, nesse caralho? Inclusive, vai estar no post aí pra vocês verem que é muito legal. Ah, é muito fofo esse vídeo, gente. Eu adoro esse vídeo. Sempre quando aparece na minha timeline, eu compartilho. Acho que todo esse estereótipo de relacionamento, né? afeta tanto a mulher, porque, ai, você tem que ser a fofinha, dona de casa, com medo, ingênua, blá blá blá. E o homem? Ai, você tem que ser o fodão, o que traz o dinheiro pra casa, o que paga a conta. E que... Gente, eu acho isso um absurdo. O argentino, assim, ele tem bem mais dinheiro que eu. O argentino é rico e eu sou pobre. Isso nunca foi parâmetro, assim, pra eu pedir pra ele pagar as coisas pra mim. Se eu não tenho dinheiro pra pagar a minha parte, a gente não sai. Porque eu pago fazer a mesma coisa. Eu, cara. Não é porque ele tem dinheiro ou porque ele é homem. Não, cara. Eu sou uma mulher independente e eu pago as minhas coisas e eu arco com as minhas responsabilidades. Ninguém tem que fazer isso por mim. Afinal, né, o feminismo, o movimento feminista, lá da década de sei lá quanto, que eu não lembro agora, ele foi feito já pra isso, pra igualar e não ficar sobre os homens. É, e não dá essa coisa de, ai, homem tem que ser sempre o valente, não sei o quê. Exato. Eu tava até comentando aqui no chat, por exemplo, no argentino. É isso, ele ouviu. O argentino, ele tem muito medo de mariposa. Ele tem pânico, assim, ele grita, ele sai correndo. E aí... Nossa! Ai, mariposa! Porra, é fobia, então. La mariposita! É fobia, sim, é fobia. Ele tem, La mariposita! Nossa, velho, olha as meninas vacaiando, cara. Coitada. Ándale, ándale, mata a mariposita! Ah, eu não discuto fobia, não. Cara, ele tem, é muito medo mesmo, assim. Aí eu zoo. E aí, cara, já chegou ao ponto de, tipo, eu ir lá, ter que pegar a mariposa que tinha parado no lustre, jogar pra fora da janela, assim, porque o argentino não escute, assim. Ele não conseguiu, sabe? Ele pegou um cobertor, cara, e cobriu todo o corpo, assim, pra se proteger. Caraca, é muito fofinho. Eu tive que ir lá e pegar a mariposa e jogar fora. E eu acho que assim, aí às vezes, pra algumas pessoas, se eu falo isso, tipo, ai, o argentino é um viadinho, o argentino não é o homem da relação. Ué, cara, nada a ver. Os dois têm papéis do tipo, sabe? Às vezes eu sou a que tem mais atitude, às vezes eu sou quem protege ele, às vezes ele me protege. Sabe? É um troca. Relacionamento, é uma troca. Exato. Assim como eu ando, sei lá, eu tô me sentindo, sei lá, ruim no lugar, eu tô precisando de ajuda, eu ligo pra ele, argentino, vem aqui, me ajuda. Ou então, quando eu saio de noite, eu me sinto segura do lado dele, ou quando aparece uma mariposa, ele se sente seguro do meu lado. Entendeu? É uma troca, não tem nada a ver, ele não é menos homem, e eu não sou menos mulher por essas coisas. Isso é um absurdo, gente. É relacionamento, não é segregação, sabe? Uhum. Sim. E é até errado a gente tá rindo aqui, né, porque meio que a gente tá criando estereótipo em cima disso. Não, cara, mas é qualquer pessoa que pega um cobertor proteger. Sério, eu ia estar rindo se fosse qualquer uma aqui. Mas como é o argentino, a gente vai rir dele mesmo. É que é engraçado, né? O argentino é malhadão e você joga rugby e tem medo de mariposa. Gente, eu tenho medo de cachorro. É uma parada super comum. Então, tipo assim, eu, pode rir, não tem também. Problema. Tipo, eu tô andando na rua, vem um cachorro, eu atravesso a rua. Eu vou atravessar. Meu Deus. Eu tô falando, fobia é foda. É, sim, tipo, o Febres me ajudou muito, que ele pegou a Silma lá e, tipo, agora Silma eu entendo. É um amor, né? É relacionamento. Não, é tipo, eu tenho medo, gente. Olha só, que absurdo. Não é nem de bicho, sabe? Mas eu tenho um pavor de choque. E eu trabalho com isso. E é o meu sonho. Eu vou me formar nesse ramo e foda-se. E é o maior medo que eu tenho. Quer dizer, o segundo, que o primeiro é de altura. Nossa. É de barata. Eu acho que de todo mundo é de barata, né? Porque eu entro literalmente em pânico vendo quando eu vejo uma barata. Independente se ela é pequena, se ela é grande, se ela é voadora, se ela é do mato. Não, independente da barata. Eu preciso que alguém mate ela na minha frente pra eu saber que ela tá morta. Nossa, jogue ela fora. Nossa, que ver ela sofrer. Mas eu entro em pânico de ficar assim, tipo, sem falar, sem. Tipo, completamente estática, sabe? E chorando muito. Porque eu preciso que essa barata morra. eu tenho pavor, porque eu acho que ela vai, sei lá, tipo, subir em mim. Não sei. Nossa, eu. Ai, dá até um negócio. Mas fala aí o que tu falou ali no chat ali. Ah, então, daí eu tenho meu marido lindo, maravilhoso, que ele mata as baratas pra mim. Mas ele tem uma mulher linda, maravilhosa, que mata as aranhas pra ele. Aranhas não, tudo menos aranhas. E ele tem verdadeiro pavor de aranha. Entendi, tipo, ele subiu do sofá tentando matar uma com um rodo na mão. O Rony de Harry Potter, ele tem medo de aranha. Sim. É mais ou menos o nível do Fer ali também. Aí eu vou matar aranha pra ele. Só que como agora a gente mudou de casa, que é onde a gente morava, tinha muito bicho, né? Aí eu matava pra ele, ele matava pra mim. Aí a gente fazia uns espetinhos, assim, não, mentira. Aí a gente mudou, eu tô morando agora no último andar, então não aparece mais essas coisas. Que beleza. Aí eu não preciso de nada, nem ninguém. Aí nem ele também. Aqui, voltando rapidinho no que a Grok falou, né, desse negócio de papéis, de iniciativa e o caramba. Hoje eu vi uma tirinha do Revoltirinhas, vale até a pena falar, porque é foda, o cara manda muito bem, do Revoltirinhas, sim, onde era uma ilustraçãozinha, várias ilustraçõezinhas, onde eles estão falando do relacionamento deles, então tem uma hora que aparece o cara assim, barbudo, vestido de princesa, e a menina de armadura, e vão trocando os papéis dentro das tirinhas, e ela fala até, ora eu sou uma refugiada que ele guarda nos braços, ora eu sou a guardiã que o protege do mundo. E é muito isso, sabe? Você ter um relacionamento, você se relacionar com outra pessoa, seja do sexo, do mesmo sexo ou do sexo oposto, é essa troca, entendeu? Um é fortaleza do outro, um é companheiro do outro. Não tem essa parada de, tipo, vai, eu conheço homens, por exemplo, que ficar, sabe? Tipo, meu Deus, eu não posso perder meu emprego, nada pode acontecer comigo porque eu não posso deixar de prover nada pra minha família. Aí acontece, Deus me livre, guarda alguma coisa, a pessoa entra em depressão profunda porque a sociedade vai cair em cima. Não, você que tinha que estar provendo, sim, não sei o que lá. E aí isso acaba com relacionamentos, ou seja, são dogmas, são pensamentos externos que acabam com relacionamentos. Porque se essa pessoa tem na cabeça e no coração que eles estão ali numa parceria e que quando um tá pra baixo, o outro ajuda a subir, que nem sempre a menina vai estar feliz, aí você tem que entender isso, e nem sempre o menino vai estar super contente, o cara vai estar feliz da vida, mas você tem que estar lá pelas pessoas, e isso é pra tudo, seja pra iniciativa de dar o primeiro passo com a pessoa, porque senão o relacionamento não acontece, igual que falou, se nenhum dos dois partir pro vamos ver, nada vai acontecer, e mesmo durante esse processo, depois que você tá com a pessoa, esse negócio de dar o primeiro passo, de estar ali pela outra pessoa, isso é importante. E as pessoas têm que ver que você tem que caminhar junto com a pessoa, porque se um estiver na frente e o outro estiver na frente, não vai rolar, não vai dar certo. A sociedade, os tabus, eles estão... É aí que a gente percebe o quão deficientes, o quão malignos eles são na vida da gente. As pessoas falam, né, esses preconceitos, essas coisas, como se fosse cotidiano, aceitam isso. Isso é errado, sim. Você não pode olhar um negócio desse e repetir igual papagaio que tá certo, que é isso mesmo. Um homem é provedor, a mulher não sei o quê. A gente tem que se colocar contra esse tipo de coisa, porque isso afeta as vidas da gente. Uhum. Isso é muito grave. Sim, exato. Porque não é... Você pode até, sei lá, você ter um tabu pra você, mas você não pode querer impor isso pra outras pessoas. Exatamente. Você é pensar, é parar e pensar. Diz assim. É uma parada muito simples se for pra pensar. É só parar e pensar. Exato. Porque, por exemplo, tipo, cada relacionamento tem suas próprias regras. Vocês vão definir. Você e seu parceiro. Independente de tudo, sabe? Os dois estão ali juntos. Isso não quer dizer que elas não vão mudar, né? É. Por exemplo, eu namoro. Todo mundo conhece. Eu namoro com o Febrini. O Febrini, por exemplo. O Febrini da CC, eu namoro com ele. E, tipo assim, a gente Febrini sai... Febrini de CC, oi? Nossa! Desculpa, tive que fazer essa piada. Meu Deus do céu. Desculpa, que eu... Siga. Meu Deus. Eu saio com o Febrini e, tipo, às vezes ele não tem dinheiro, às vezes eu não tenho dinheiro. Então, não tem nenhum problema eu bancar o rolê quando ele tá sem dinheiro. Tipo, a gente quer sair, às vezes, sei lá, fim de semana, a gente já tá, sei lá, uns 15 dias sem se ver, tem gravação no fim de semana, tem que editar em outra coisa. É foda essa vida. Então, tipo, se ele puder pagar, eu falo assim, meu, quero te ver, eu também quero te ver, mas eu não tenho dinheiro. dinheiro, então beleza, eu pago essa vez. Aí outra vez, ele tá sem dinheiro, eu tô com dinheiro, eu pago o rolê, ele paga o rolê. Tipo, não tem essa, sabe? É um só, a partir do momento que você tá no relacionamento, é um só. E a partir do momento que você gosta de uma outra pessoa, não vejo motivo de você não chegar nela. Às vezes até rola, tipo, de você ficar meio apreensiva, não sei se vocês já passaram por isso, de você querer chegar num cara, mas você fala, e aí, será que ele é... Se ele vai entender, se ele não vai ficar ofendidinho? Ai, que bosta. Não, eu só queria falar uma parada que, tipo, que eu falei que se eu não tenho dinheiro, não saio, não sei o quê, parece que eu, né, ficou uma coisa bem estranha. Depois que a Kiel falou. Não, mas é que, tipo, eu quis dizer que eu não quero que ele fique pagando sempre os bagulhos pra mim só porque ele tem, mas eu vou montar nas costas dele, foda-se. Também já aconteceu, de tipo... A gente quer muito fazer uma coisa. Olha aí a verdade. É, não, a gente quer muito fazer uma coisa. Não uma saidinha besta. Quando é qualquer coisinha assim, eu falo, não, meu, eu não tenho dinheiro, acho melhor a gente ficar em casa. Tudo bem. Mas quando a gente quer muito e tipo, ó, eu realmente não tenho. Ele fala, meu, posso pagar pra você? Vamos fazer? Se é algo que não me incomodar, beleza também, sabe? Não, não tem problema. Ou às vezes, tipo, ai, meu, tô sem troco. Aí, ai, não, beleza, eu pago também. É aquela coisa. O que eu quis dizer é que eu não gosto que ele pague as coisas pelo simples fato dele ser homem e ser rico, entendeu? Que ele vai pagar Sim. tudo? Não, eu quero pagar meu cinema. Se eu tenho dinheiro, pô, por que eu não vou pagar, né? Nesse sentido, né? Não que, tipo, não, você não pode pagar nada, né? Também não é assim, né? Eu ganho presente, dou presente também, pô. Ai, Grock, olha o estereótipo, você tá dando o golpe do baú. Né? Ah, vai casar com o rico. É, aquela... nossa, cara, isso é foda. A gente até zoa, então, né? Então, é legal tu se explicar, porque às vezes algum ouvinte pode entender errado. É. Mas isso entra no que a Kel falou, das regras. Os casais, eles acabam criando essas regras. E essas são regras de vocês dois, de como vocês decidiram que fossem, sabe? Com certeza. Sim, exato. É que assim, existem outros rolês alternativos que você também não gasta dinheiro. Tipo, você pode ir no parque, levar umas bolachas e estender o lençol e comer as bolachas no parque, sabe? Então, assim, é isso aí, gente. E também tem outro estereótipo maluco que as pessoas criam de que, ai, porque as feministas querem acabar com o romantismo. Ai, porque o homem não pode mais abrir a porta do carro para a mulher. Ai, porque o homem não pode mais dar flores para a mulher. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, cara, pare lá. Tipo, calma aí, pera. Não é assim, entendeu? É tudo relativo. Você falou da porta. Se uma menina não gosta de flor... Você falou da porta, aí eu lembrei de um fato que aconteceu ontem. Eu tava no salão lá do meu tio, aí parou uma moça na frente e ela abriu a porta pro cara poder entrar. É, tipo, completamente normal. E a minha avó, ela falou, nossa, ela abriu a porta pra ele entrar. Aí eu... E? Aconteceu um fato comigo também, que, tipo, lá no trabalho, né, a gente tem, como a gente é trainee, a gente tem padrinhos. E aí, o meu padrinho, ele geralmente carrega a nossa bolsa de ferramenta, mas geralmente eu também carrego. E aí, eu entrei no ônibus com ela, e é muito pesada, mas... Pra mim não é pesada, eu consigo. Por isso que eu carrego. Se eu não conseguisse, eu não carregaria. Eu sei meus limites. Daí eu entrei no ônibus com ela, e aí os meninos, mesmo brincando, eles começaram. Ah, não, olha aí, tá deixando ela carregar a bolsa. Que é isso? Não sei o que, não sei o que. E aí eu não resisti, sabe? Que geralmente eu fico na minha. Aí eu peguei e falei, mas qual o problema? Desculpa, mas qual o problema de eu carregar a bolsa? Tem problema? Eu tô aqui pra isso, não é? Eu tô aqui pra trabalhar, isso faz parte do meu trabalho. Ele, não é isso. Mas aí, cadê o cavalheirismo, não sei o quê? Aí eu peguei e falei, então, eu quis ser, aspas, cavalheira com ele. Eu quis pegar a bolsa e eu quis carregar. Não quis deixar esse peso só pra ele. E aí os meninos ficaram até rindo, toma, viu? Foi querer bancar machista, não sei o quê. É foda, velho. Tipo, não quer dizer que o romantismo tem que vir só do homem. Mulher também pode ser romântica. Eu sou muito romântica. Eu também sou. Sim, eu não era, né? Mas tô tipo. Ai, eu tô fazendo. Eu sou muito fofinha. Eu sou que não coisa de mula. Eu tô fazendo dois pinguins de lã abraçadinhos, segurando o coração. Pra dar de presente pra gente. Aí, ó. Era segredo? Porque se fosse segredo. Não, não, não. Eu não aguento. Ah, mas até era, lá, era né? pra ser segredo, um mas eu não aguento, eu já falei. Ah, tá. Ah, eu sou assim também, eu dou presente com 300 anos de antecedência. É. Aniversário da pessoa é dia 15. Dia 15 do mês anterior, eu já tô dando presente. Ah, fui lá, comprei. É, faz parte, gente. Você gosta da pessoa, você vai querer fazer, entendeu? É simples assim, já era. As pessoas têm que entender que é só pra pensar, pra pensar. Pô, é, acabou. Acabou o cast. Existem milhões de motivos pra você, que nem todos esses tabus que a gente falou. Ai, ficar grávida, sei lá, ser romântico, não sei o quê, ou ser passiva, blá, blá, blá. Existem vários motivos pra você fazer todas essas coisas, mas nenhum deles deve ser apenas o fato de ser mulher, entendeu? É tipo, tem vários motivos pra você, às vezes, ser passiva, ou fazer qualquer coisa, né, que é, sei lá, não estereótipo e tal. Mas nenhum querer. Desses motivos deve ser apenas o seu gênero, entendeu? Você pode querer fazer por outro jeito. Por exemplo, às vezes o argentino vem aqui e eu quero fazer alguma coisa pra ele comer, alguma coisa que eu acho gostosa, sei lá, eu quero fazer um sanduíche. E eu quero fazer porque eu quero agradar, assim como ele faz várias coisas pra me agradar. Eu não quero fazer só porque eu sou mulher, eu tenho que servir, eu tenho que ser submissa. Não, eu tô fazendo pra agradar, assim como ele faz também, entendeu? É, eu tenho vários motivos pra cozinhar pro argentino, e nenhum deles é ser mulher. Nenhum desses motivos é ser mulher, são outras coisas. Tem que ser assim tudo, né? Exato, e não só com ser mulher, isso vale pra tudo. Você até ser mulher, ser homem, você ser, sim. Ser pobre, ser rico, ser um qualquer exemplo, coisa. Só, né? Nenhum desses motivos deve ser algo relacionado o seu gênero ou posição social. Você tem que ser porque Sim. você quer. Exato, Pronto. Exato. A gente falou bastante aqui, né, sobre tabus e etc, mais relacionados ao lado feminino e etc, porque nós somos mulheres e aí, a gente sente falta de posicionamento disso por aí. Não é muito comum a gente ouvir esse tipo de questionamento. Mas Sim. a gente também quis trazer outras experiências que não só são só as nossas relacionadas apenas a isso. Então, a gente teve a iniciativa de colocar, pedir para os meninos falarem também. Vamos dar voz aos homens, porque afinal de contas são nossos queridos ouvintes também. Oi, então a gente, eu coloquei então um post lá no WhatsApp do grupo do pessoal do ouvintes, postei lá no Twitter do TPM, coloquei no Facebook no ouvintes do ACC também e coloquei na Sky Nerd, que é um grupo mais maior e mais genérico para a gente ver opiniões dos homens também e de quais estereótipos que afetam ele, a eles, né? E a minha surpresa, assim, foi que a gente teve um bom retorno, assim. Muita gente retornou com um monte de coisa legal, um monte de coisa interessante e tal. E, assim, um ponto que eu achei interessante, que eu quero até puxar pra você, pra falar, foi de um cara lá da Sky Nerd, que ele falou que ele sofria problemas com o estereótipo dele por ele usar muletas. Então, Aí. Assim, ele tem uma deficiência e isso não impede ele de fazer muitas coisas, mas as pessoas acham que impedem. E é complicado, porque, por exemplo, você sofre isso na escola, você sofre isso na empresa, você sofre isso no seu dia a dia. Tipo, você tem noção, ele falou pra... Chegou pra ele, um pastor de igreja, algum lugar assim, foi numa igreja e falaram pra ele que ele tava daquele jeito porque era uma maldição, ou porque foi o demônio, entendeu? E, assim, é complicado. Acho que ele levou isso numa boa, mas se é uma pessoa que não leva, entendeu? Você pode ter vários problemas com isso psicologicamente ou até da pessoa desistir, como a gente já colocou aqui, inclusive com relação a ser ou não mãe, entendeu? É uma coisa que afeta a mente das pessoas e as outras pessoas simplesmente não param pra pensar antes de sair falando, sair Sim. blá blá blá blá, vomitando cagação de regra na cara das pessoas. A gente tá no mundo, né? A nossa atualidade é um mundo onde todo mundo quer falar e ninguém quer escutar. Uhum. Exato. Então, teve até um cara que ele falou sobre o estereótipo de ser gordo. E vários concordaram, sabe? Que ele era até gordo aos 15 anos e tal. E o pessoal usava muito ele. E, claro, isso não é novidade na sociedade, né? E aí ele fala que o fato dele ser gordo foi até a mesma coisa que a Tati falou. Que a gente pode pegar isso e ver que os dois lados passam por isso. Que ele era gordo, nerd e sempre foi muito na dele. Então, o pessoal zoava muito ele por causa disso. E hoje em dia ele ainda é estereotipado pelo fato dele ser ateu. E até a mulher dele. Mas é uma coisa interessante que eu li no comentário dele é que ele falou que mesmo assim, mesmo a mulher dele às vezes falando isso, ela busca respeitar ele da mesma forma que ele busca respeitar ela, porque ela é deísta. E aí eu achei bem legal isso daí. Ah, mas acontece também comigo. Por exemplo, eu fui batizada evangélica com 12 anos de idade. Aí eu acabei, quando eu tive aquele relacionamento lá que eu contei pra vocês, eu acabei me afastando da igreja. E daí eu voltei agora recentemente e tal. E o Fernando, por exemplo, ele também é ateu. Só que eu não forço ele a nada. Ele ganhou uma Bíblia do meu pai, inclusive. Só que eu também não forço ele a nada. Eu super respeito. Eu não vou ficar obrigando ele a ir na igreja só porque a gente vai ter um filho. E eu preciso que ele fique do meu lado só pra ter, tipo, uma pose lá na igreja, entendeu? Tipo, eu vou porque eu me sinto bem. Enfim, por motivos meus mesmo. E ele fica em casa, super de boa. Ele E não nem fica te bravo impede, comigo. né? Exato. É super respeitoso, sabe? Não, não precisa, você não precisa enfiar Jesus goela abaixo, assim como você não precisa enfiar os ETs goela abaixo. Só que é engraçado porque todo mundo que tem preconceito com ateu fala, ai, porque vocês são do demônio. Eu não entendo isso. Tipo, o cara é ateu. Como é que ele é do Oi? demônio? É, então, né? Foda, né, cara? É Pra uma. É o que acreditar no aquele. demônio, precisa acreditar em Deus, gente. Hello. Exato, Pois é, enfim. mas o quê? É o que a Kelly tá falando desde o começo. Pensa pra falar. Se você pensar um Exato. segundo, você não faz uma afirmação tão escrota, tão Nossa, descabida dessa, exato. né? Então nada a ver, pois é. E tem muita gente que dá uma dessa. Fala, porque você não é de Deus, não sei o que, não sei o que lá, porque você não tem Deus no seu coração. E É, é mas se você é complicado ateu, demais. você tá pouco se fudendo de ter ou não Deus no Exato, seu se você coração. tem, exatamente. E tem gente que acha que ateu é a própria pessoa do mundo, né? É, Então, né? desalmado, né? Tipo, chuta É. gatinho, essas coisas. Que não tem Pois rumo na é. vida, entre outras Chuta mil coisas. gatinho. Chuta A gatinho. pessoa social mal, né? Automaticamente, né? É, eles associam à maldade. Eu queria até contar um caso pessoal mesmo, que, tipo. É, eu também, eu sempre fui evangélica desde que eu me entendo por gente. Primeiro fui católica, aí virei evangélica e tal. Mas hoje em dia, por N motivos, por me decepcionar mesmo com a religião, eu deixei de acreditar fortemente em religião. Eu acredito em Deus, nossa, pra Exato. caramba. Exato. Deus tá. É, eu sempre agradeço a Deus por tudo que acontece na minha vida. Mas eu vejo que a religião acaba afastando a gente desse relacionamento que a gente poderia ter simplesmente só com Deus, sabe? Exatamente. A Nossa, religião. é nóis, Théo. Eu posso estar sendo super polêmica agora, meu Deus. Gente, eu sei que eu vou estar ofendendo muita gente agora, mas isso é eu. Desculpa, eu já peço desculpa para vocês. Mas eu acho que a religião acaba te afastando de Deus. É, a religião acaba, a doutrina religiosa acaba deixando esse lado bonito, sabe? Ela acaba julgando demais. Sim, eu É, não, eu concordo concordo. plenamente. É, E eu foi por também. isso, esse foi um dos motivos que eu saí de lá, né? Mas agora eu voltei, assim, por causa de mim mesmo, que eu tava precisando, Foi por assim, vontade tal. tua, né? Mas eu concordo plenamente com você. Mas, nossa senhora, eu prefiro mil vezes buscar Deus em casa do que na igreja, pra ser bem Não, sincera. tipo, eu geralmente eu vou pra igreja também e tal, porque eu quero ir, porque eu, sei lá, eu quero ir, mas eu não Sim. sinto mais aquela necessidade de, tipo, De. nossa, eu me defino de tal religião, de tal igreja, É, não sei o exato. que, não sei o que, não sei o que, com Exato. tais doutrinas. No entanto, que eu nunca comentei com ninguém isso daí. Acho que todo mundo ficou tipo, oi? A Bela? Hã? É, não, nem eu, nem É eu. uma coisa. É engraçado, né? Porque é super tabu, assim, falar ou que você é religioso, ou que você é ateu, ou que você tal. Enfim, falar isso que a gente tá falando, né? Porque eu, por exemplo, fiz crisma, né? Eu sou crismada, eu fiz catequese, não sei o quê, eu ia na igreja e tal. E aí depois eu entrei nessa fase de não, religião não, mas continuar acreditando em Deus. E aí quando eu vi, nem Deus não tava acreditando mais. E aí eu me vi. É que eu não falo pras pessoas assim, sabe aquele ateu chato? Ai, a primeira coisa que fala na mesa é eu sou ateu. Eu não faço isso, mas eu acho, eu percebo como é polêmico, porque tem gente que eu tenho coragem de falar, ah, meu, eu não acredito em Deus. E tem gente que eu não tenho, que eu não falo, que eu finjo que eu acredito, pra não causar. Por exemplo, eu tenho uma madrinha que é mega católica. Quando eu me crismei, ela fez assim, uma festa da crisma, um bolo com uma hoste. E aí, nossa, e aí, cara, eu vou na casa dela e acho que foi a última vez que eu fui, ela falou assim, ah, você ainda é católica, né? E eu fiz tipo, cara, imagina se ela soubesse que nem em Deus eu acredito. Então, você vai com aquela medalhinha do Crisma na casa dela só pra ela achar que é horror, eu tenho que negar, mano, sabe? Mas pessoas até que eu seleciono falar. Na minha casa, eu também seleciono. Boa, minha mãe nunca me pressionou a nada. Quer ir na igreja comigo, filha? Quero. Ah, não quer? Tá bom, tá bem. Tanto faz, você que sabe, a vida é sua. Mas tem outras pessoas que não, eu não tenho essa liberdade. Eu acho, né, que bizarro. Até um ponto que é legal colocar, né, que é minha opinião também, novamente. Eu acho isso, assim, muito pessoal. Eu não vejo necessidade de você chegar na pessoa e perguntar, oi, tudo bem? Você é evangélico ou ateu? Pois você é. Você não tem que ter isso no currículo. Tem, isso é algo pessoal seu. Já pensou no currículo do trabalho? Já trabalhei com eu isso? Já vi, eu já que vi. Sou ateu. Não sei. Coloca é, Deus é fiel no fim do currículo também. Não, pior que tem. Gente, sem brincadeira. Tem, é que assim, eu trabalhei em agência. Eu tô de férias agora. Mas eu trabalho em agência de emprego e eu sou recepcionista. E, e o pessoal entrega o currículo pra mim, pra eu poder encaminhar pra pessoa da seleção, da RH e tal. E eu já vi escrito, tipo, o nome do fulano embaixo, evangélico, ou no final, tipo, ah, é, Deus abençoe sua vida, ou muito obrigado pela oportunidade, Deus é fiel, sabe essas coisas? Eu já vi. Acontece muito isso. Eu assim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, gente, pera, não precisa. É um ateu que se acha superior porque é ateu. Gente, é, nossa, verdade, me dá um tiro na testa quando eu me achar melhor que qualquer uma de vocês só porque eu não compartilho da mesma crença. Eu acho isso um eu acho isso um absurdo. É pequeno. Ateu se acha mais inteligente. É, que as pessoas que têm crença. Tipo, para. A pessoa não tem que explicar o porquê que ela é ateu e nem o porquê que ela acredita em Deus. Isso é pessoal delas. Você tem que viver a sua vida de acordo com o que você quer. Total. Exato. Nossa, com certeza. Eu acho. Revolta, isso, né? Esse tipo de coisa revolta muito a gente. E tudo isso, sabe, se resume muito a pense antes de falar, porra, caralho. Só isso. Seja inteligente, na verdade, né? É, mano. O evangélico, qualquer religião que a pessoa fique, ai, mas você não quer ir lá na igreja? Vamos lá na igreja. Assim, essa pessoa é insuportável, assim como o ateu que chega, ai, porque eu sou ateu e eu acho Deus que não eu estudei pra falar que eu sou ateu, eu sou muito mais inteligente, ai, eu não preciso de... Ai, gente, sério, isso aí é você com você, se você quer falar, se você tá numa conversa e comenta, normal, mas agora sabe essa pessoa que sobe no sapato inglês? E yeah. Oi, eu sou ateu. Gente, para, você é tão chato como o cara que fica, ai, vamos lá, vamos conhecer Deus. Não, vamos lá na igreja. Então, vamos lá na igreja, igreja, né? Cara, eu duvido, você tá tão chato como aquele fanático religioso. Você é um ateu fanático. Você é um babaca. Ou então, tipo, aquele religioso que chega no ateu e fala, eu duvido que se você, diante de um buraco, você cair, o primeiro nome que você vai falar é Deus, gente, me ajuda. A pessoa que quer justificar, né? Quer falar, não, você não é ateu, não. Porque no momento de desespero, você vai... Ai, nossa, super, eu vou definir minha vida só por um momento de desespero. Legal, hein? Muito bom. É. Não, fora que é a porra de uma expressão super utilizada no mundo inteiro. Oh, God. É. Oh, meu Deus. Senhora, pelo amor de Deus. Gente, mas... Nossa, eu já utilizei essa piadinha aí com ateu, sabe? Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu, quando eu era mais nova e era firme na religião e tal, eu já tinha falado isso. Tipo, eu duvido se um ateu tem coragem, vai ser ateu na frente de um buraco quando ele cair. É, mas é, tipo, as opiniões mudam, e é isso que a gente tá falando. Que bom, né? Eu era super idiota falando isso, mas eu me achava foda por falar isso. Hoje em dia, meu Deus, quem sou eu? O ponto é, todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar. peixe antes de falar, cacete. Por que que a Sally cai? A internet dela é ruim? É porque ela fica em cima do pé de açaí? Não dá contato. Achei.